Sheffield. Estamos começando mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. E eu sou o Dante. E hoje nós estamos aqui reunidos para assistir mais um filme, né? A gente fez isso com Homem-Aranha 1. Em ordem de melhor idade. A gente tinha comentado, né, que a gente fez o Homem-Aranha 1, depois ia fazer o 2 e o 3, mas a gente tá puxando aqui o espetacular Homem-Aranha por causa da estreia na semana que vem do filme, né? E porque os outros são muito ruins também. Não, o 2 é legal. Não são ruins. É aqui, né? São romance. A gente tá aqui fazendo esse comentário, pra quem não conhece, a gente fez do primeiro filme, a gente tem feito dos episódios do Espetáculo, né? Que a gente, basicamente, a gente assiste o filme e vai comentando pro pessoal ouvir enquanto assiste, né? Ou ouvir enquanto tá trabalhando no carro, etc. Incrível, incrível Homem-Aranha, incrível. A gente tava até conversando aqui antes que a gente não vai comentar tanto sobre o filme, por que que ao invés de ter um Homem-Aranha 4 teve o espetacular e tudo mais, porque a gente já fez um tripcast sobre isso que tá aí no post, né? Sim, a gente vai comentar sobre o filme mesmo. Exatamente. Comentar alguma cena, igual a gente fez no primeiro Homem-Aranha. Exatamente. Justamente, igual a gente faz também com o espetacular, aliás, vocês fazem, né, com o espetacular. A gente pausou aqui, assim que começa, enquanto a tela ainda tá preta, naquele VT da Colômbia, né? Que é da, como é que é, Magari? É a Estátua da Liberdade, né? É a Estátua da Liberdade dela, da Colômbia. Isso, a gente tá aqui pausado antes da imagem aparecer, e a gente vai dar play todo mundo junto aqui, nós três e vocês que estão ouvindo também. Peraí, isso. Isso aí, faremos um grande Genkidama a todos. Eu vou contar 3, 2, 1 e falar play, tá? No mesmo ritmo, igual a gente sempre faz, né? Sim. Só fazer uma observação, que em homenagem ao nosso colega Amônio, eu tô doente, então não estranha a minha voz de totalmente sedutora. Tô ok, né? Bom, então posso dar play? Podemos dar play? Sim. Então, 3, 2, 1, play. A Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade mais nova, né? Aí, como todo mundo já sabe, é natural em alguns momentos a gente ficar um pouco calado, né? Porque não dá pra ficar falando 2 horas direto. A gente já tá falando o símbolo da Marvel. Aí fazendo... tá passando um monte de quadrinho. A gente devia tá falando, imagem de tal revista, tal revista, tal revista, tal revista. Nossa senhora. Todas essas imagens vão estar no post. Não, nem a pau, né? Bom, começar falando aqui, como, lógico, como esse filme ele é bem mais recente, né, que o primeiro Homem-Aranha, não sei, a abertura me... Eu acho que ficou mais interessante com as aranhinhas e tal, formando o logo. Final, acho bem interessante. Depois, pô, não sei se alguém conhece, me conhece. A quem me conhece sabe que eu acho esse o segundo melhor filme do Aranha. Apesar de que quando eu saí do cinema eu saí doido e só existia ele e não existia mais nenhum. Ele perde pro primeiro do Remy, mas uma coisa que... Dormiu. Que eu acho... Não. Que eu acho que... É que ah, tava caramba, muito... caiu e não ferrou. Que beleza, vamos ter que voltar. Oi? De novo. Ah não, tá aí. Que você ficou mudo por um momento, Magali. Ah tá. Não, eu tô falando que uma coisa que esse aqui perde de lavada... A trilogia anterior bate, rebate, bate de novo, chuta, dá pontapés. Esse aqui é a trilha sonora. É muito fraca, né? Não gostei da trilha sonora desse aqui. Eles vão melhorar pro segundo, né? Contrataram aquele cara que eu esqueci o nome. Espero. Olha que mesmo, né? É, melhora. É, não sei, né? Vamos torcer. É o mesmo que fez a trilha do Piratas do Caribe. Caribe. Eu acho que do Cavaleiro das Trevas também, né? Isso. E também eu não gosto desse filme, eu não gosto dessa história dos pais dele. Então, eu achei que seria interessante, eu acho que eles trataram de uma forma errada, mas é interessante você ver esse outro lado da história do Peter, né? que daria pra ter feito uma história legal, mas ficou uma bosta. Vamos ver o que eles vão continuar em. Vão insistir nisso no segundo filme. Vamos ver o que vai sair. É, exatamente. Eu achei muito interessante se ele não tivesse. Se eles não fossem dar tanto foco, né? É porque nesse filme, é o que a gente até comentou no Tweepcast e tal, dá a impressão que eles queriam fazer alguma coisa e saíram editando de última hora e cortaram um monte de, sim, de informação, né? Uhum. E aí ficou meio vago essa história dos pais. É, a gente mais pra frente vai comentar umas coisas de falha de cortes, assim, que cortaram coisa que era importante. Pois uhum. É, né? E aí tem o que eu não gosto muito do filme, né? Da coincidência extrema aí, do pai tá trabalhando com a aranha aqui. É, enfim, no futuro aí vai ser importante. É, espero que nos filmes futuros não fale isso. Será que ele já tava pré-programado pra... E só ele podia virar essas coisas. Uma das cenas excluídas fala isso. Sim. Dá a entender isso. É, fala, você não acha muita coincidência você ter desenvolvido os poderes dessa forma, sabe? O rato lá aparece, dá a entender que o Peter já estava preparado, né? Uhum. Meio Jessica Drill, né? Meio Hulk do Ang Lee. Pois é. E até agora só falou que eu não gosto no filme, que por mim não precisava contar essa origem tudo de novo dele. Podia ter feito igual o Hulk da Marvel Studios. Todo mundo já sabe, conta nos créditos, já era. Era uma opção mesmo. Segundo o pessoal da Sony, eles falaram que eles queriam, assim, já contamos uma história, queremos contar uma história diferente agora e tal. No Tweepcast a gente comentou que teve, sim, uns probleminhas com o diretor, ator e tudo mais, né? Mas eles começaram planejando um Homem-Aranha 4, né? E acabou virando esse. E saiu exatamente 10 anos depois do outro, né? Pois é. 2002 pra 2002. E o 2 vai sair 10 anos depois do 2. E o 3 vai sair 10 anos depois do 3 e o... Não, antes. Vai ser 2016. E o Skate, Magari? Skate, Magari? Eu vou comentar. E depois vem aquela maravilha que eu tô super botando fé. É o filme do Sexteto Sinistro. E o do Venom também, Magari, do Venom. Esse eu tô ignorando. Então, Magari, Skate, e o Skate, Magari? Pois é, Skate. O filme é uma bosta. Aí ele usa skate. Que absurdo, né? Nossa. Mas estragou o filme. Se você for olhar, eles tentaram representar o Peter como um cara meio diferente, meio... Eu não lembro se fluido, eu... Né? Não lembro se eu falei no Tupcast, mas... Que o nerd que o Peter era nos anos 60 não funcionava o dia de hoje. É, aquele nerd lá não existe mais. É, eles teriam que dar uma repaginada mesmo, né? Ele, esse Peter, ele, apesar dele ser de certa forma mais descolado, né, que os Peters retratados anteriormente, ele é, de qualquer forma, ele é o principal, ele é, né? É, ele tem que, ele é excluído, ele sofre bullying, né? Ele é. Sim. Deve ser o nerd. Eu sou velho, eu não convivo mais com essa geração. Há uns 30 anos. Mas o pessoal mais novo fala que representa bem o dia a dia deles. Agora eu não sei. Eu só Nossa, vai. Mas o Peter tá peitando o Flash. A gente via isso nos anos 60 direto lá nas histórias, né? A gente não via nos anos 60, nas histórias dos anos 60. Né? Não, o Peter peitava o Flash direto lá também. No desenho também, né? Acho que no Espetacular teve um pouco disso, né? Ainda vamos nos encontrar hoje. Sim. O próprio Peter do Espetacular, ele não é tão nerd estilo anos 60, né? Ele é, não é igual a esse daqui, mas é mais parecido. Verdade. Pô, uma dúvida que eu tenho até hoje. Por que a Mary Jane tá loira nesse filme? Eu ia falar agora que a Gwen já apareceu algumas vezes e a gente nem falou dela, né? Ele tava tirando foto dela pra... Como é que é? Que ele vai falar mais pra frente. Eita, agora eu notei que eu tô sem legenda. Você tá lendo, fazendo leitura labial do pessoal porque você tá assistindo sem som, né? Eu gostei muito do que você fez lá fora. Essa câmera parece pra caramba do desenho dos anos 60, desenho animado. Aquela câmera grandona e tal. E nesse filme a câmera vai ser só mostrada assim muito pouco, né? Porque ele vai... Bom, depois eu comento mais, né, sobre a câmera. Que bom. Ótimo. É, eu ia comentar um negócio. Ah, tá. Eu tava vendo. Pode falar. Pode falar. Eu tava vendo no, nos extras lá, eles comentando que queriam representar como que o menino que foi largado, entre aspas, pelos pais, né? Os pais morreram novos e tal. Morreram quando ele era novo. Como que seria a vida do cara, né? Um órfão e tudo mais. Então é um dos motivos do Peter ser meio estranho, ser meio excluído. É meio que por causa disso também, né? Foi criado pelos tios e... É um problema normal entre órfãos, né? Acredito eu que sim, sem muito conhecimento de causa, mas... Assim como uma característica normal entre os órfãos, sair combatendo o crime. Entendi por que os jovens andam nessas coisas. Coisa de idiota que gosta de pedir. Lembra de quando éramos idiotas e perigosos? Eu gostei da tia meio do tio Ben. Também. Pois é. Onde é a inundação? Ah, mas ela não tem cabelo branco, que absurdo. Acho que é a bandeja do condensador. Não, tem água de o tio Ben. Eu gosto dos dois, tanto o do outro filme e esse. Os dois ficaram bem, né? Eita, nós. Senti uma piada no ar, né? Não foi. Pode falar, eu reconheço um cruzado. Os dois ficaram bem. Um é o Peter Benjamin, o outro é o Benjamin. Ai, ai. Aliás, nesse filme, mesmo quando ela tá brava com o Peter, ela não fala o Peter Benjamin Parker, ela só fala Peter Parker. Só. Isso é porque a gente não vê ela realmente brava com ele em momento nenhum. É igual quando a Dona Florinda chama de o Kiko de Frederico. O meu Deus, me chama de Peter Benjamin Parker. Bom, enquanto o Peter tá ajudando o tio a limpar o porão, né, que tá com vazamento, ele encontra uma maleta suspeita, né? Tan, tan, tan. Ele vai ser picado por uma maleta radioativa. Vai virar o homem maleta. Vai virar o homem mala. É igual a história que eu tava lendo, que o Peter ficou cego aí e o Demolidor tava ajudando ele. Aí eu acho que foi o Magari que comentou que ele foi mordido por um cego radioativo, né, Magari? Essa história, aliás, foi bom você comentar isso, porque tem... Quem é o vilão dessa história mesmo? O lagarto. Não, não dá onde, qual história? Dessa história do cego. É o Maroto, né? É. Aí, Maroto Dante, mascarado. Olha, hein? Olha, bom, o Peter tá aí. Ele achou a maleta do pai dele, né? Que... Sim. Ele não sabe nada do pai, né? Só que... Não, os tios se esconderam, falaram que eles morreram num acidente e já. Tira isso logo da mesa, querido. Aliás, exatamente. Talvez eu corte isso, talvez não, mas... Agora. Eu fui no cinema assistir o filme do Capitão América. Eu tô evitando ver os trailers do segundo, mas aí eu vi um trailer do segundo. Tá bem bonito, ele vem no cinema, assim. Legal, né? Bom, aí pra quem não tá assistindo o filme e tá só ouvindo, né? Na maleta ele encontrou alguns pertences do pai. Ele encontrou óculos que, convenientemente, é o mesmo grau que ele usa de lente de contato. É verdade, né? É o mesmo grau. Não, é que esses óculos são igual aquele da Chiquinha. Não tem lente. Ele descobre aí que o pai trabalhava pra Oscorp, né? E também mostrou a foto aí mais cedo de um companheiro de trabalho do pai dele, né? É que logo mais a gente vai descobrir quem é. Exatamente. Ele mexendo na mala descobre que tem uns papéis escondidos, né? Passagem secreta na mala. Parece aqueles jogos de RPG que você vai procurando as coisas aí. Muito bem, muito bem. Ó. Não, só tem dois. Tirou 20 no dado. Esse 00, projeto 00, é uma referência ao Universo Ultimate. A gente. Aí não precisa ficar mostrando que Você sabe que ele é bom com... Como é que fala? Engrenagens, essas... Dispositivos eletrônicos e... Mecanismos, Tava procurando... Mecanismo, era essa palavra que eu tava procurando. É, mas é que... eles foram bem sutis, né? Em mostrar que ele tem um certo conhecimento, né? Aliás, tem muita coisa sutil nesse filme que o pessoal não, porque não mostra e... É uma droga e... É, e no, naquela revista que saiu, saiu até aqui no Brasil também, que é tipo um prelúdio, mais ou menos prelúdio, né? Termina ali na ponte, mais ou menos, que é, começa antes e termina na ponte, mostra ele criando esse aparelhozinho aí da porta. Bom, aí o tio Ben chega pra bater um papinho com ele. Não, eu esquento sim. Pelo menos dessa vez não chama ele pra pintar nada como filme do Remy. Dá trabalho pro moleque. Eu chamo ele pra salvar as coisas do vazamento de água lá em cima. É, tem isso também. Tio Ben, o explorador de menores. Coitado. O menino não faz nada, só fica comendo as costas lá do... As custas, né? As costas. As costas, eita, né? É, só fica comendo as custas dos tios lá, não faz nada, tem que ajudar, né? Ah, com certeza. Tio Ben. Acho que ele revela aí que é o Connors, né? Aquele cara da foto. Justamente. É. Que era um... É, que ele veio atrás, que o Peter tinha perguntado pra ele, eles lá embaixo eles deram uma... umas conversadas, né? Não sei. Ah, acho que você tem precisa... Você merece saber. É, isso aí a gente tinha comentado também, mostra um pouco mais do relacionamento... Não que mostra mais, mas mostra de uma forma interessante o relacionamento do Peter com os tios, né? De... Sim, eu acho que é um dos motivos dele ser optado por contar a origem de novo também. É, eu acho que aproxima mais, né, da motivação do personagem, né? Porque se eles só passassem por flashback ou alguma coisa, tipo, muitas pessoas que não conhecem o personagem, né? Não, assim, não conhecem a fundo o personagem, não iam falar, tipo, entender realmente por que ele resolve fazer coisas boas, por que ele resolve virar um herói, né? E tem, não, isso vai. Lá no momento certo eu vou comentar. Com licença? Uma coisa que o pessoal reclama que é falha do filme. Ah, uma falha grande do filme é ele tá usando o Bing como buscador, né? Pra buscar informação. Ninguém usa, né, cara? Ninguém usa isso daí. Bom, mas aí ele busca informação sobre os Corp, né? Sobre o Kurt Connors e vai atrás dele, né? Está com dificuldade para achar? Exatamente. Aí ele já assume uma outra identidade, né? Já mostrando que ele curte uma coisa que seria... identidade secreta. Ah, isso seria legal é se o crachá que ele pegasse fosse do Miles Morales. Nossa, ia ser muito louco. Só pra zoar. Mas eu acho que nem tinha o Miles na época, né? Não faz pergunta difícil. Ah, tem um Norman Osborn em 3D ali. O filme é de 2012. O Miles eu acho que começou em 2012. Tudo bem, mas se esquecerem aí... Nossa, a Gwen usando sainha na Oscorp. Como é que pode? Eu acho... Tem um menino até olhando pra baixo, lá todo assustado. Eu acho muito válido. Coitado do Rodrigo. Aí perdeu a chance. Renew. Homem-Aranha 4, ele vai voltar como super vilão. Vai ser o Venom, né? O Peter Parker acabou com a oportunidade. Nossa, não fala isso que vai ter. Que vai ter de fanboy. Quer bater na cabeça na parede? Bom, a gente conhece o Dr. Kurt Connors, que sacaneou lindamente o ator que fez o Kurt Connors nos três filmes anteriores, né? Que a gente comentou lá no Tweepcast que, no próximo filme você vai ser o Lagarto. Ah, não, vamos deixar pro terceiro. Ah, não, vamos deixar pro quarto. Só que não vai ser você, não, vai ser o Tatu. Aí sai a notícia: ó, Lagarto, vilão do Aranha. É agora. Não. Só não é você, só. A gente tá trocando todos os atores. Você vê que aparentemente ele leva numa boa, né? Ele é bem humorado e tal, e meio que acostumou, entre aspas, com o problema que ele tem, a deficiência. Tem que acostumar, né? Eu Eu já vou gastar logo a piada pra não ficar me remoendo o programa todo. Ele fica dando uma de João sem braço. Bom, aí o Peter se revela, né? Responde uma pergunta que ele fez pra todo mundo. E a Gwen fica surpresa com ele tá aí, o nome dele não tá na lista, né? Ela fica surpresa que ele mentiu sobre o nome dele, que na verdade ele chama Rodrigo, né? Ele é um dos melhores e mais brilhantes da escola Midtown. É? Uhum, é o segundo melhor da escola. Bom, aí mostra que o Dr. Cut Corners vê que ele é um rapaz bem, bem inteligente, né? Aí a Big Gwen fala que ele é o segundo da turma, né? Quem será o primeiro? Eu vi uns comentários falando sobre um... Acho que foi nos extras mesmo. Que da mesma forma que o Peter perdeu alguma coisa, que foi os pais e tal, tem esse paralelo aí com o Kurt, né? Que ele perdeu algo que tá... É óbvio aí, né? O que que é. Ele tem também uma deficiência, né? O Peter é uma coisa emocional e ele uma coisa física e tal. Aí o Peter vai tentar sair de fininho, mas a Gwen chama ele pra conversar. Tá me seguindo? Não, eu não tô te seguindo, não. Eu não sabia. Você nunca me contou que seu nome era Rodrigo? Você ama ciência. Eu sou apaixonado por ciência. Uma coisa que eu me identifiquei muito com ele, né, com o Peter desse filme, é que ele gagueja bastante. Por quê? Ah, não sei, só. Por quê? Eu não sei. Então você é desse. Eu lembro que no Tweepcast eu falei que, pesando os prós e contras, eu gostei do filme. Lá, o cara sobreviveu a um tigre. Um naufrágio de navio e virou, sei lá, vice-presidente da Oscar. Eu sei que não é vice-presidente, mas não sei o cargo dele aí, mas... Lembrando que o tigre é o pai do Peter, Richard Parker. Exatamente. Mas vem, será que foi por isso que ele deu esse nome pro tigre? Com certeza. Tinha relação, já conhecia o Richard. Olha só. O povo deve saber que a gente tá falando das aventuras de Pi, né? As aventuras de Pi, Peter Parker. Mas eu tava comentando que na época que a gente gravou, eu falei que, pesando os prós e contras, eu gostei do filme. Aí depois eu, com a cabeça mais fria, analisando e tal, eu percebi que eu não gostei tanto assim, né? Então. É fácil. Mas não significa. É fácil. Oi? Entrar nas coisas. Pois é, né? Não, eu vou fazer os comentários das reclamações que eu acho válido sobre o filme. Não, então, o que eu ia comentar é isso. Assim, o fato de, no geral, eu não gostar do filme, porque eu acho a história um pouco fraca. Tem vários pontos que eu acho legais, né? Olha os braços do Octopus, olha os braços do Octopus. Filme errado, não é nesse, não. E uma das coisas que eu gosto, que eu comentei já, é justamente o Peter Parker, né? É uma versão do Peter muito... Como é que fala? Eu ia falar muito boa, mas é uma que eu gostei bastante, né? Ah, e exploraram melhor o Peter. Ele não é apenas o cara de bobo igual o Maguire. É, e tem também que o foco dos filmes é um pouco diferente. Sim. Também o outro é um filme muito mais infantil, né? Assim, ele é mais voltado pra criança mesmo. Tanto que tem extremas coincidências de roteiro, coisa como é que fala? Explicado de uma forma muito rápida, né? Ele fez merda, né? Oh. Aliás, vou te falar, ó. Nesse momento, ó, exatamente agora, eu teria saído correndo igual uma menininha. Gritando e balançando os braços, né? Não, eu teria. Nossa. Se fosse barato. Aliás, não, eu não teria saído correndo, eu teria caído e estaria morto ali. Ia me achar dias depois devorado pelas baratas. Eu acredito que aconteceria isso comigo se fosse abelha, porque eu descobri que eu sou um pouco alérgico. Um de cada. Disse que estavam perto. Nós estamos. Mas vai levar algum tempo. Ele não, cara, tem... sobreviveu no mar aí durante muito tempo, né? O Pi fica aí falando que tem que avançar logo as pesquisas, que a gente tá gastando muito. O seu as botar morimbundo lá. Já tá até... aí. O Osbo já tá tão mal que já tá até ficando verde. Aí o Connors fala, eu também, né? Ele tá um pouco preocupado aí com prazo e tudo mais, né? O Pi fala, vê se dá uma mãozinha pra gente. Aí, aí. Uma das coisas que o povo reclamava era da Gwen ser tipo uma chefe de não sei lá o que nos laboratórios, né? Mas ela, entre os estagiários, ela é a líder dos estagiários, né? Isso não é nada forçado, não. Ela é a estagiária e apresenta pros... Eu achei que ia haver mais reclamação do pessoal pela aranha ter picado no pescoço em vez do braço, mas... Não, pois é, quando eu vi isso aí eu pensei, caramba, o povo vai falar disso duas semanas sem parar. Ah, mas não, o pessoal esqueceu porque ó, ele tem skate. Aí o Peter tá indo pra casa de metrô. Que absurdo, ele usa o metrô. O povo reclama demais, né? Vale lembrar. A gente não precisa falar isso de novo, né? Mas, tipo, é uma versão, não é? Eles não estão pegando a história dos quadrinhos e passando pra tela, né? É uma história baseada nos quadrinhos. Uhum. Sim, é outra história. Aí um estranho qualquer põe uma garrafa na cabeça dele enquanto ele tá dormindo no metrô. Aí ele assusta. Opa, grudou no teto. Não precisa tirar o sapato pra isso. Foi só na força do braço. Ah. Apesar que não, porque... Ai, caramba. Lá. Peter safadinho. Opa. Nossa. Não, e o cara que tá indignado foi que foi mexer com ele na hora que ele tava dormindo, né? Pois era. Uma coisa que eu gostei, eu gosto, mais pra frente vai ficar mais nítido, é que nesse aí usaram... Não cabe skate não. Ah, quebrou. Agora o filme é bom. Não, eu ia falar que uma coisa que eu gostei desse filme em relação ao primeiro, é que aí usaram mais os atores, dublês, parkour, em vez de um boneco de computação gráfica. É o... Acho que foi o Mark Webb, né? O diretor, ele falou que queria uma coisa mais realista, né? É tanto que você vê todos os pulos do Peter, até as balançadas do Aranha, você vê que tem a maioria deles tem um dublê. É mais real, é. E é interessante que, da mesma forma que a gente fica falando que o Robert Downey Jr. lembra muito... Essa cena é bacana da música. Ele querendo comer a música lá. Né? Que delícia! Desculpa. A cara. Da mesma forma que o pessoal fica falando do Robert Downey Jr., que lembra bastante o Tenente Lambius Basin, né? Tony Stark. O ator, né, o Andrew Garfield, ele tem um quê de Peter Parker, né? Quando você vê entrevista, vê algumas coisas dele, é interessante. Uhum. É o melhor bolo de café. Aí, ó, mais um momento que eu me identifiquei com ele. Ele pega pouca comida na geladeira. Você chega em casa com larica? Não, normalmente não. Assim, não, acho que na verdade esse é um estado meio natural meu, mas... Olha o tio B fazer piada. Ah não, essa foi muito boa. Ninguém gosta do seu bolo de carne. Calma, não. Não pega. Tá só. Não pega. Meu Deus do céu. Agora vai ter uma DR do seu. Muito boa. Mas também, né? Tio homem não pensa antes. Ferrou. Homem não pensa antes de falar mesmo, né? Aí depois dorme na casinha do cachorro, não sabe por quê. Fica calado. Eu falei que eu ia ficar calado, mas é só eu, tá, gente? Vocês podem falar. Bom, aí o Peter... Não tem o que comentar. A gente vai narrar e aí o Peter arranca a teiazinha do pescoço. Eu o pessoal não... tá vendo? Eu só não entendi essa teia presa aí. Por que tava é presa aranha. Aí? Onde ele a aranha picou? Que picou e ficou lá. Ah, mas ela picou e entrou nele? E aí e depois saiu? Eu não... Porque eu achei muito estranho essa... Não, sim. Ela tá aí. Ela picou aí. E ficou se mexendo lá. É, aí ela tentou, deve ter tentado descer através da teia, alguma coisa, sei lá, e morreu no meio do caminho. Lembrando que na Ospa a gente tem uma fábrica de Homem-Aranha, né? Aí é legal, ele tenta. Ele ainda não acostumando com a força dele. Ele desliga o despertador igual a maioria das pessoas queria desligar todo dia. O que tem eu? Essa cena dele descobrindo os poderes aí. Descobrindo não, né? Tem... Se ferrando com os poderes é engraçado. Tem alguma coisa errada aqui. Aí ele, opa, agora vai. Deve ter pensado, não vou me mexer. O sentido de aranha incomoda um pouco. Ele tem uma coleção de skate. O filme cada vez fica pior. Eu tenho uma escova de dente e não tenho medo de usar. Se for mordido por uma aranha, morde de... Era pra estar quebrando o teclado todo ali, né? Calma. Eu tô pesquisando sobre tipos de aranha diferente. Se for mordido por uma aranha, aí mostra algumas picadas leves. Uhum. Pois é, né? É leves, porque se for mostrar algumas... É verdade, é o Bing de novo, né? Só o Bing, ele usa o Bing. Deixa ele... Aí de repente, opa, adeus teclado. Super seguro. É, por que não, né? Peter, o que você tá fazendo aí em cima? Eu tô... estudando. Cuidado, hein? Tá. A gente tem o estudo do pai dele, né? É, o livro que ele tá é o do. É o do doutor, né? Do Kurt. E o Kurt escreveu. É, e os papéis são do pai dele. Não se lembra de mim, sim. Você é o estagiário do outro dia. É, sou eu. Sei que é um. Deve ter demorado pra escrever esse livro com a mão só. Bom, aí o Peter vai atrás do doutor, né? Que dão fora nele, né? Ele acha estranho. É o moleque que eu vi lá na. No bagulho do estagiário lá, na festa dos estagiários. No bagulho. Na estagiário pão. Bom, mas aí ele fala que é o filho do Richard, né? Aí eu. Opa! Eu li seu livro. É. Interessante. O Peter deu uma mãozinha. Não, esse piado já foi usado. Não, mas eu acho que nunca vai ficar batido ao longo desse vídeo. se ficar batido, ele usa outra. Não, não pode. Coitado do rapaz, do senhor. Então, seu pai criou as aranhas e tudo mudou. Os resultados. O Peter comenta aí, né, que tava lendo a pesquisa e o livro dele, quer dizer, e tal. Gostei do seu livro, o seu é muito bom. Escreveu o livro com a mão só. Aí acabou. ele foi embora. O problema desse filme é não mostrar a família do Kurt. Eu estou esperando uma cena pra poder comentar. É, eu tô. Foi. Pensando nisso aqui. Oi? Não. Eu vou comentar na hora certa. É, eu acho que se tivesse a família dele ia dar um peso bem maior pro personagem, né? Não, aí seria o rei do crime. Não é músculo. É músculo. Mas a esposa dele já nas revistas ela morreu bem antes do filho, né? Então mesmo que não mostrasse a esposa, poderia mostrar pelo menos o filho, né? Uhum. É, mas foi corte. Então, nas cenas essas tem o filho dele. Eu ia comentar isso depois, mas tem uma cena que não podia ter sido cortada, cara. Tem duas cenas, na verdade. Uma envolvendo sim, ele, filho. O filho e um com o Pi. Exatamente. É, a do Pi eles ainda deram uma continuidade. Ah, mas o Pi não morreu, ele ficou lá no barquinho dele eternamente. Olhando a versão final do filme. Então, o filho, vou comentar de uma vez, já que... É agora que eu tinha que comentar. Foi aí que eu vi que tinha um filho. Que ó, tinha um caderno e um lápis, como se tivesse alguém fazendo lição de casa. E tem, ó, um mini skate ali do lado pro Magaren ficar mais feliz ainda com o filme. Como chegou a isso? Na cena eu vi que o Billy existia nesse filme, mas não foi mostrado. O que o Peter faz aí é... Calma aí. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu assistir mais um pouquinho. Obrigado. Então, eu me lembro aqui que eu não prestei atenção na hora que estava mostrando. Ele simplesmente escreve a equação do pai ou ele meio que... Pois é, pra mim ele escreveu a equação que ele viu lá na... Eu acho que é isso mesmo. Anotação. Eu acho que sim também. Porque no livro Eu já vi comentários falando que ele... Resolveu tudo em 10 minutos. Né, porque é justamente por isso que eu ia comentar. Porque, se eu não tô enganado, é isso aí. Ele simplesmente pegou a anotação do pai. O que faltava pra fórmula do Conus lá era exatamente esse pedaço da anotação do que tava na malinha lá do pai dele. Uhum. Exatamente. É tipo o Dr. Eskrin, que não mostrou o soro do super soldado, a fórmula pra ninguém. Ou seja, se eu morrer, ela vai comigo. É, foi mais Richard ou menos falou, o que aconteceu com o Richard. Vou ficar com essa parte aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, ninguém consegue continuar a pesquisa. Só que ele não era muito bom de memória, aí ele anotou. O Peter faz um movimento bem sutil, né? E impossível, né? A gente tava falando do dele ter segurado no teto do metrô lá de tênis, mas o próprio uniforme dele nesse filme, ele tem uma sola, né? Aliás... Antes de ver o filme, eu tava com uma má vontade impressionante com esse filme. O ponto focal de mimimi era essa sapatilha de balé dele. Mas aí no filme nem me atrapalhou. É o único problema que eu tenho com ela é ele conseguir grudar o pé na parede, né? Nesse segundo, no segundo filme ele também tem. Tem até uma imagem que mostra a sola praticamente na nossa cara. Uhum. Nos extras eles mostram como que eles definiram qual solo ia usar, entendeu? Eles falam que pegaram tênis e não sei o que e tal. Então é. Realmente tem uma sola aí proposital, né? Assim? Ele não vai usar. Até nos quadrinhos também ele usa uma sola. Não é sola de tênis, é, mas aquela sola de. Que chute, sei lá. Que é mais emborrachada. E a gente não tá comentando, mas ele tá aproveitando pra se vingar do Flash aí de toda a zoação. Uhum. Só que ele extrapola um pouquinho, né? Lembra nos quadrinhos a luta dele com o Flash? Ah, é, nos quadrinhos tem o box, né? É, humilhei. Boxe. Bom, aí o Tio Ben tem que sair do trabalho pra conversar com o diretor, né? Moleque chato. Então foi tudo pra se vingar. Atrapalhar o que o moleque fez. Você deve estar se sentindo muito bem agora, não é verdade? Aí ele tenta dar uma lição pro Peter, né? Falar que, tipo, a vingança não quer plena matar uma envenena. É, em resumo é isso que ele fala. Você vai ter que buscar tia Mia às 9 da noite, entendeu? Você entendeu? Tá, entendi. E aí? Tá, ótimo. Ela é minha familiar. Bom, e aí com a mudança de turno de trabalho do tio, ele pede pro Peter ir buscar a tia dele quando estiver voltando do trabalho à noite. Coincidentemente aparece a Gwen e o tio lembra que viu ela no computador dele. E fala pra ela, que é, né? Muito. A vingança, né? Muito legal da parte dele. Você está no computador dele. Não, legal é quando ele vai tentar explicar. Aham. Uhum. Não, filho. Essa cena do Peter com a Gwen é muito legal. É, muito boa. Não, você tá no meu computador, mas. Eu lembro que dublado era diferente de legendado que ele fala aí. Tava dando uns retoquezinhos. Peraí. Eu tô vendo legendado aqui, mas. Você foi expulso? Não fui expulso, peguei serviço. Ah, fala que olha pra foto quanto mexe nosso negócio, nosso parado. Ah, escuta, você não tá afim de, sei lá. Dublado, eu esqueci o que ele fala. Ah, falando em dublado, chorem por mim que eu vou ter que ouvir isso dublado. Ah, é, pro pessoal que tá ouvindo o programa, tem o áudio dublado aqui ao fundo, né? Só que a gente tá vendo legendado, então. A gente podia. Chorem por ou mim. Ou a gente podia fazer outra coisa. Argentina. Não sei. Tá. O quê? Qualquer coisa. Esses dois te contando. Então, a gente é... Ah, quem sabe, ou então, né, pode ser também que... É, ou com um pouco de... por cima de... E aquilo ali, né, é, tá, então tá. Ok, combinado. Tava vendo lá o teste de cena dos dois, que eles tiveram que fazer um teste juntos, né, e... O pessoal comentando que a interação deles era deu super certo desde da primeira cena. Deu tanto certo que eles estão juntos até hoje, na vida real. Né? Pois é. Até hoje eu não sabia, não. Até hoje? É, aquela chamada que eu quer dizer, da matéria era deles quando junto. Por esse programa sair, eu já não sei, porque... É, até quando ele foi gravado, mas... em teoria, então. Tem até uma entrevista dele com... Eles vão no programa de TV, eles dois e o Jamie Foxx. Aí o apresentador fala, mas vocês têm que se preparar pra fazer as cenas de beijo, sei lá. Aí eles ficam com a... Ah, não, não precisa. Eu imagino que isso seja a Gwen falando, né? Talvez. Se for ele... Ah, uma coisa que eu acho legal é que aí ele testa os movimentos dele. Os poderes, né? E uma coisa... agora eu vou aproveitar... Pra dar explicação... do skate, que até vai pra explicar um pouco a agilidade dele. Tudo bem, ele foi picado, ganhou agilidade proporcional a uma aranha, mas até nos quadrinhos, o Ned, que nunca se exercita, não sabe nem o que é uma bola de futebol, é picado por uma aranha, já sai pulando, já sai se balançando, fazendo aquelas poses que o aranha faz. É, nos quadrinhos fala que ele ganhou agilidade, ganhou força, reflexo, mas mesmo assim, e tal, né? Mesmo ele ganhando tudo isso, o músculo de quem viveu 16 anos na sedentariedade. Eu sei disso que eu estou há 34. Aqui, só um comentário que eu tinha falado no Tweepcast, mas enquanto ele está ali testando os poderes, ele faz esse esquema de pegar as correntes, né, e sair balançando para um lado e para o outro e tal. E eu achei interessante que, eu até comentei lá, que tudo que a pessoa cria, ela tira de algum lugar, né? Uhum. E ele vai acabar tendo a ideia da teia justamente pra poder fazer aquilo ali de novo, né? De uma forma mais prática. Tanto que, eu acho que eu comentei quando a gente comentou o primeiro filme do Remy, que o Peter tá lá, ele sai uma gosma do braço dele. Ah, meu Deus, o que é isso? Eu vou testar. Mas como eu vou testar isso aqui? Peraí, eu vou jogar ali do outro lado da rua, entre dois prédios e pular. Por que não? Por que não, né? Afinal, isso vai, com certeza isso vai aguentar meu peso. Então, mas é aí que entra o que eu falei de parecer um... Como é que fala? Um filme mais pra criança, né? Uhum. Que ele ganha os poderes, sai pulando de prédio e resolve jogar a teia, sabe? Tipo, é tudo muito... imediato, né? Uhum. Eles usam lá, é muito fácil. Usando a tecnologia do Stark aí. Bom, a gente comentou, mas ele tá agora no laboratório com o Dr. Kurt, né? E tá tentando aplicar aquela fórmula num sistema que simula, né? Usaram esse negócio 3D pra. Que imagina eles começarem a matar rato adoidado. É, não ia dar muito certo. A Sociedade Protetora dos Ratos não ia gostar. Mataram vários ratos virtuais aí. Né? Hip, um minuto de silêncio pelos ratinhos virtuais. Bom, e aparentemente dá certo na simulação. E também a gente não comentou, mas o tio Ben tava ligando pra ele e ele ignorou as ligações, né, do tio Ben. E por um momento aí o Kurt mostrou pra ele o dispositivo Ganali, é o nome? Que vai ser importante mais pra frente aí, né? Justamente. E como eles estão cansados de matar ratinhos virtuais, eles vão tentar matar o. É, agora que funcionou no virtual, vão testar no físico agora. O quê? Não atenda isso. É bom saber que tá funcionando. Agora é hora de levar a bronca. Com razão, né? Era pra ele ter buscado a tia. Né? Ele só se esqueceu. Seja homem, entre e peça desculpa. Eu ia falar que foi até bom que ela pôde exercitar seus dotes de defensora do crime, mas. Tinha tanta aranha lá que com certeza uma picou ela. Espelho o tanto de aranha que tinha lá, distrair. Ah, ele se distraiu. Dá pra picar. Dá pra fazer uma história idiota, tipo, sei lá, transformar a cidade inteira. Fazer uma, sei lá, ilha de aranha. Querido, sinceramente, eu sou capaz de vir andando sozinho. Você não vai defender esse garoto. Eu não tô defendendo. Mas tá defendendo ele. Eu escuta sei. Aqui, ó, garoto. Tá, pode falar. Mas foi irresponsabilidade pra caramba dele, né? Pelo menos conseguiu chegar em casa, se fosse no Brasil. Mas seu pai tinha uma coisa de vida, um princípio, Peter. Ele acreditava que se você puder fazer coisas boas pra outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Agora vai ser o discurso mais longo pra só pra não usar a frase que foi usada no primeiro filme, né? E nos quadrinhos. Gerar uma onda de revoltas. Cara, podia ter terminado esse discurso com a frase. Não, meu, tranquilamente, né? Que podia ter usado a frase, tipo, naquela mensagem celular que ele ouve depois. É, podia também. Ter a frase. Pois é. Mas ele no final, ele passou a mensagem sem usar a frase, mas... Tá, passou a mensagem naquelas, né? Vamos combinar. Porque ele foi tão sucinto, tipo eu dando nota pras histórias. Aí ele tá nervoso, bate a porta e opa, adeus vidro. Adolescente revoltado aí, né? Mas é o que eu comentei mais cedo aí do fato dele ser órfão e tudo mais. Você vê que ele tá... O motivo dele ficar nervoso foi justamente isso, por causa do pai e tudo mais. Né? Ele... O pessoal falou que como é que pode o Peter falar assim com o tio? Ele nunca ia fazer isso. Pessoal, esquece quais foram as últimas palavras dele pro tio na trilogia lá. Pois é, né? É que o Tobey Maguire não dá pra exigir muito de revolta dele, que ele só faz aquela cara de besta lá. Eu não gostei muito dessa cena do ladrão. É, dava pra ter feito alguma outra coisa. Bem melhor, né? Não vou falar que precisava ser a luta, não sei o que e tal, não, mas. Podia ser outra não, coisa. Não, luta não, mas. Não, porque eu. Tanto nesse quanto no outro filme. Eles deram uma explicação pro Peter ter deixado o ladrão escapar. Lá no outro, o cara não quis pagar ele. Tá. Você roubou ele, tchau. E aqui o cara não deixa ele levar uma. Sei lá o que é aquilo, um guaranazinho com. Ele sai bravo e o cara dá o guaraná pra ele. O suco. Nos quadrinhos ele deixa o ladrão escapar pro. FDP si mesmo. Pois é. Ele só fala, não, não vou pegar, não é meu trabalho, azar. Dane-se. Ele comenta, nos quadrinhos ele fala que tipo. Aí ele até fala, ele até comenta um pouquinho, mas é meio que vingança, né? E assim como os dois filmes deram uma explicação melhor que o tio Ben tá meio que perto do lugar. É. Coisa que sempre me incomodou nos quadrinhos foi o Peter deixa o cara escapar lá e no centro da cidade e o cara vai matar exatamente o tio dele lá no outro lado, lá no subúrbio. Não, mas o tio dele não ia buscar ele lá no... Não, nos quadrinhos. Ah, não, foi só no filme, né? É verdade. Os quadrinhos, ele tá em casa, quando ele volta pra casa, o cara matou o tio dele. Ah. Eles justificaram isso, né? Numa história mais ou menos, mas justificaram. Ah, mas, mesmo assim. Colocaram lá que o ladrão foi na casa dele por causa do... Mais pra frente. Ele tinha ido lá, mas mesmo assim é coincidência, o mesmo cara que ele deixou escapar. Sim, sim, sim. Agora, essa cena dele... Na morte do tio Ben é muito melhor do que a do outro filme. Tanto é bom que não virou meme. Como virou. Essa cena é bacana. Eu gostei dessa cena aí. Apesar de novo falar que não precisava mostrar de novo. Mas eu gostei porque aí o tio dele morre, ele fica com o tio, vai pra casa com a tia. Lá na do Remy. Peraí, morreu. Eu imaginava que não o conhecia. Ou o cara tá fugindo. Dani, isso presunto. Deixa você aí. Você acabou de. Meu pai. Não, assim. Meu pai acabou de morrer aqui com. Minha mão. Segurando minha mão. Deixa ele aí. Eu vou sair correndo atrás. Feito uma vaca louca. Claro. É. Eu, até que eu não desgosto tanto da. Não, também não desgosto. Da forma que não acontece desgosto. Com o Raymond. Eu tô falando. Comparando os dois, né? Sim, sim, sim. Mas entra mais ou menos naquilo que eu falei também, de ser muito rápido, explicação muito. Superficial, né? Justamente por ser mais infantil e tal. Bom, os policiais estão na casa da tia, né? Deixam a descrição do bandido com Peter, né? E aí que é o que vai... O que vai fazer, não, né? Mas o que vai ajudar ele a querer procurar, né? O bandido. Mensagem que vocês comentaram. Mas aí por enquanto só... Ele só um pedaço começa que ele ouve. Mais pra frente ele vai ouvir mais. Aí, Parker. Aí ele tá na escola, né? Todo tristonho. O pessoal olhando pra ele de... Usado, né? Como que todo mundo sabe que o tio dele morreu, né? Não... Ah, sabe? Quando alguém morre assim, você não Bom, vai ficar sabendo. Aí o Flash vai tentar consolar ele, mas como ele... Não espera coisa boa do Flash, ele vai ficar puto da vida. Que absurdo! O Flash nunca foi gente boa com o Peter nos quadrinhos. O que é uma mentira deslavada falar isso, né? Mas ele tá mal mesmo, né? Porque ó, nem o abraço da Gwen ele consegue aproveitar. Mas dá pra entender, é como se ele tivesse perdido o pai pela segunda vez, né? Pela segunda Na verdade, vez. Pela primeira, porque o pai ele mesmo não chegou muito a conhecer. Mas o pai dele morreu ali, deixou ele já tinha ali uns quase 8 anos. Mas mesmo assim. Eu falo assim, o mesmo que ele não tenha se relacionado tanto com o pai, ele ficou, sei lá, 10 anos por aí. Com sentimento ruim porque o pai o deixou, né? Morreu e tal. E agora ele perdeu o pai pela segunda vez, né? De uma forma diferente e tal, mas... É que o outro lá, ele... Tava no navio que afundou junto com o Pi. Bom, aí ele vê um bandido loiro, ele resolve... dar uma... O policial falou que o cara que roubou ele, que matou o tio, tinha um... Uma cicatriz no pulso. Uma tatuagem de estrela. O que eu falei do parkour. Isso. Aliás, parkour, Peter Park. Parkour é parkour em francês, né? É percurso, né? Parkour. Peter Percurso. Nossa, aí ele gruda na parede pela primeira vez. Ou pelo menos, né? Que mostra. Antes tinha sido no teto, no né? Teto. Acho legal esse movimento. Ele pula, ele faz uma acrobacia, dá um soco no cara e. É bem mais legal. Ele apoia numa mão. E vamos combinar que assim, não que eu possa falar muito de questões físicas, mas o Tobey Maguire acho que não iria conseguir. Fazer algo muito, muito assim, não. É, tipo, não que seja o Andrew que tá fazendo. Ah, não, sim, mas partes das cenas e pelo menos o começo, parte que mostra o rosto, né? Aí só... Bom, aí ele vê que o bandido não é o bandido e quando ele tá saindo fora... Mostra, ele cai no ringue só pra fazer a referência. Aí o bandido fala que eu sei como é sua cara, eu vou te pegar, seu miserável. E ele com isso em mente, e meio atordoado, ele vê uma máscara e tem a ideia de, né? A máscara do El Santo. El Cruzado Nobre. Ele acabou de... Não, El Cruzado da Noite. Acabaram de falar que viu o rosto dele, vai pegar e tal, e ele vê a máscara, né? Então... Eu falei, é uma boa. É... Só, eu acho que eu já falei algo talvez similar nisso, mas só pra reafirmar, a maneira com que estão fazendo o relacionamento dele com a Gwen nesse filme é muito melhor do que o relacionamento dele com a Mary Jane no primeiro, viu? Ah, a Mary Jane, ele é apaixonado desde os 5 anos de idade. As mina pira. Aí ele tá vendo o vídeo da... Dar os corpos aí, do Biocabo, né? Eu preciso falar, ele comprou. Ele comprou a teia. Que eu ouvi de gente comentando que ele tinha roubado. Pois é, né? Só porque o cara não fala, eu comprei, o pessoal não. Não consegue assistir o filme e ver a isto. Bom, ele leu sobre o biocabo, né, que é feito das aranhas lá, daquela sala que ele. A cena lá, tipo assim, eu preciso lançar isso de alguma forma, né? Ele coloca as mãos assim. Aí pode continuar te interrompendo. Então, mas que a gente viu lá na sala das aranhas, onde ele pegou a aranha que picou ele. E aí ele modifica, né, pra fazer um lançador, né? E agora ele vai testar efetivamente. Ele vai pro alto do prédio e me joga, né? Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, ferrou. Exatamente. Ó, o mesmo equilíbrio que eu tenho. Nem em pé eu tenho esse equilíbrio. Aí ele cai no cenário do Walking Dead. Ah, que não tem ninguém, né, na rua. Coincidentemente não tem ninguém na rua. Pois é, né? Nossa, em vários momentos desse filme você fala, meu, mas cadê o pessoal do lugar, né? Tem um momento que explicam só, que mais pra frente eu comento, mas. Mas tem vários lugares que não tem. Aí ele tá de olho na frequência da polícia pra procurar aquele bandido, o bandido que matou o tio dele, né? Tá perto do Bruce ali. A gente percebe aí que ele tá agindo por vingança, né? Uhum, com assim, certeza. Não é nada. Ele tenta jogar a teia na nuvem, mas o helicóptero entra na frente. Ainda não, ele usa uma máscara. Máscara? É, as vítimas são fichadas na polícia. Não, não é você, então deixa aí. Né? Em vez de prender o bandido, né? Não. Não conseguimos bater, então pode fugir. Mas ele prende. Ah, é verdade, esse daí. Aí aparece o Capitão Stacy, né? Vamos tentar não macular a imagem do Capitão Stacy aqui. Vamos tentar. Vou me esforçar. Elastano, todos eles. Elastano. O vetor de velocidade. Fala que é interessante você ver esse ator como Capitão Stacy. Eu esqueci o nome de quase todos os atores aqui. Que se você vê o cara falando sem ser no personagem, ele é totalmente diferente. Ou seja, ele é um ótimo ator, sabe? Aham. Ah, bacana, né? Ele vai transformando a. Coisa que eu. Primeira vista eu não gostei muito desse uniforme, mas você vê que tem uma explicação, ele compra. Ele sim, pega sim. A roupa de. Aqueles patinação. Isso. Ele pega alguns diferentes, né? Junta. Muda um pouco a cor, estiliza com que aí ele não teve. Ele ainda não tem os poderes da aranha costureira. E no segundo par ele vai ter. Olha, eu lembro que quando mostrou o uniforme, o povo tem mania de julgar o filme inteiro sem ver nada, né? Saiu a imagem do uniforme e o povo falou que o filme ia ser uma bosta. A única coisa que eu não gostei muito do uniforme foi a lente. Ah, que ele pegou de óculos. Eu preferi uma lente branca. Ele pegou de um óculos, né? É, achei válido. Sim, sim, mas eu falo assim, eu achei legal ele ter pego de um óculos, mas eu não achei bacana ela ser amarela, entendeu? Mas, assim, o uniforme eu não tô falando que ele é bonito, mas não me incomoda tanto, sabe? Se a história for boa e o resto for bom, é só. A roupa é uma das coisas, né? Se for só ela ruim, não é problema. Uma coisa que você. O pessoal também reclama aqui. O Aranha tá aí no carro fazendo. Faz piada. Aí quando o cara sai, ele já tá lá fora. Mas como ele saiu? Se você prestar atenção no áudio, tem o barulho de uma porta. Batendo. Se eu ver as duas, né? Se eu ver as duas, eu acho. Nessa momento. Essas cenas são muito boas. 10 segundos. Menos de um minuto, mais piada que em três filmes. isso é uma coisa que eles. Que eles conseguiram fazer bem nesse filme aí. Né? É um espírito mais próximo dos quadrinhos. Parece que vão extrapolar no segundo. Essa foi ótima. Virilha! Ah, meu Deus, minha faca. Meu Deus. Eu vou pular com a faca. Meu pronto fraco. Detalhe interessante desse lançador que ele acende, né? Quando ele lança a teia. Aí vai ter um corte estranho que cortaram a cena. Você vê que o corte é meio mal feito. Podia ter acabado bem. Que ele tá se mexendo e já corta pra jogar teia. Aí ele prende o Soldado Invernal. Parado! Ele não vai lugar nenhum. Não se mexa! Tá falando sério? Quem é você? Parece que ninguém tá entendendo o conceito da máscara. Parado! Ele descobre agora que ele é perseguido, né? Eu? Pela polícia. Ah, eu peguei ele. Mas o bandido é ele lá. Não sou eu. Quase mata o bandido. Né? Você viu? Né? É, isso é uma coisa que não ficou fiel. O aranha aí não é assassino. Gente. Isso aí é dublê mesmo. Mostra cenas de bastidores, os caras filmando. Aham. Muito boa essa cena do Ames. Parecida com a cena do Up, né? Do quem? A cena do Up Altas Aventuras, que o menino raspa no vidro. Que passa, mas lá, é, ele lá bate ele a cara e sai arrastando. Então, 38 policiais de Nova York. Isso aí é dublê mesmo. É, seja. Estou correto? É o que dá uma realidade muito maior, né? Pro assim, negócio. Eu gosto. Eu, sempre que usarem coisas reais, eu vou gostar. Uhum. Primeiro filme tem uma cena que já no primeiro. Já quando eu assisti, eu já achei estranho. Não. Quando ele vai jogar a teia lá pela primeira vez, perseguindo o cara, mostra os olhos dele. Agora lá parece um jogo de Nintendo 64 mal feito. Não, eu esqueci. Vou comprar agora. Hoje em dia o povo é muito preguiçoso, né? Recorre a CG pra tudo. Uhum. E tem coisa que realmente tem que, tem que ser em CG, mas. Mas. Tem coisa que é preguiça mesmo. Você vê aqueles filmes antigos, tipo Alien. Os bichos estão tudo lá. É ator com um zilhão de fantasia. Bom, e aí mostra a cara do Peter toda esbagaçada, né? Provavelmente das porradas no ônibus lá, porque os bandidos mesmo não fizeram nada com ele, né? É, deve ter feito, é uma coisa, né, que eu gostei, mostra o eles escoriados, porrada. Normalmente, se você vai, mesmo você tendo poder, você vai combater e levar porrada. O mínimo é que sua cara fique cheia de escoriação por um tempo. É, vai ser um tempo menor que o normal, mas. Mas sim. É, de qualquer forma, assim, essa não vai ser o único momento que ela vira arrebentado, né? Provavelmente, em teoria, ela, pelo menos inicialmente, acredita que ele tá realmente, acho que, atrás do bandido que matou o tio, né? Aí vai lá no microscópio o Mickey. Não é isso que eu estou dizendo. Não é Mickey, é o Fred. É o Mickey. É o ratinho, é Mickey. Precisa começar os testes em humanos. Agora, eu não preciso. E não farei isso. O Pi, muito simpático, como sempre. Até Norman Osborn. Nós não terminamos. Bom, ele dá um ultimato, né, em cima do Connors, ou ele testa em humanos, ou ele tá fora do Oscorp, né? Exatamente. Eu acho que não. É um pouco tarde. Ele tá querendo fazer o teste meio que enganando o povo mesmo. Uhum. Né? Como as teorias de conspiração que fala que o pessoal testa essas coisas. É da boca pra fora. Em romanos mesmo, sem ninguém saber. O que disse ao filho dele, Peter? O tigre era sincero, ele fala isso. Ele fala, Eye of the Tiger, man. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Desperta o tigre em você. É, meu Deus. Tá vendo? Ele fala do Richard Parker direto. Eles conversaram muito naquela balsa lá. Certo. A fórmula é nossa. Eu tô calado porque estão calados. Aí, falou. Diga a Deus, o braço com o qual tanto sonhou. Você está sendo cortado. Tire suas coisas do escritório até amanhã. Também pode perder seus brinquedos, doutor. A gente vê que o Connors ainda tem um pouco de moral, porque não quer testar humanos. A mesma fraqueza que ele teve na hora que precisou se livrar do tio, do pai do Peter. Eles, aquela cena que dele levando o ratinho pra mostrar pro Peter, ela foi cortada, não foi? Foi, não, ela foi. Ela foi cortada. É, tem uma cena que ele vai lá no, na casa do Peter e fala, ô Peter, isso, olha, funcionou e tal. Só que ele, aí ele é dá os pêsames pela morte do tio. É quando ele descobre que o tio dele morreu. É que... Tanto que o Peter tá lá em cima do... No lugar de estudo dele de novo. Pode ir a esse endereço hoje às 8 horas da noite. Minha mãe vai fazer branzino. É isso aí. Claro, quem não conhece branzino? Eu esqueci de escrever. Eu não sei. Aí ele vai lá no Bing, branzino. Vou lembrar. Tá. Aí ele... E não acha, não acha nada, né? Porque o Bing é muito bom. Adeus, patrocínio da Microsoft. Bom, enfim, né? Bom, aguenta a polgadinha também. Convida ele pra comer com os pais. Ótima ideia. Tá, não é pra zoar o Capitão Stacy, né, Magalhães? Por enquanto, não. Vamos ver se okay, ele okay. dá alguma brecha. Olha, tem duas mãos de não. Não, pera. Uma mão virtual. Aí ele pensa, por que não? Eu tô ferrado. Por que não? É, tô Pupi ferrado já mesmo. Me demitiu, então. Vou aplicar isso em mim. O que pode dar errado, né? É, ele viu o rato lá, o e rato tudo certo, certo, né, então. De rato pra humano? É, se tem que testar em pessoas, pelo menos testa em mim. Não vou atrapalhar inocentes. O que que pode acontecer de ruim, né? O Peter chega da melhor forma possível, né? Na casa de alguém. Claro. É, mas é que aí tem outra cena cortada aqui. É. O porteiro não deixando ele entrar. Tanto que ele vai comentar, o seu porteiro é assustador. É. É, uma cena que o porteiro não deixa ele entrar. Não, pra onde você vai, eu vou lá em cima. Não, aqui você não entra, não. Trouxe pra sua mãe. Só que... Na cena cortado, fala por quê? Que ele se ele é? Tá vestido todo doido, tá todo arrebentado. Ah, tá. Não, você não vai entrar aqui não, você vai roubar o pessoal. Eu fico com ela. A sua roupa tá aí dentro? Nossa, é o estado. Minha roupa? Tentou. Pro jantar. Você vai ficar usando isso? Isso aí é. Oi, querida. Você deve ser o Peter. Pai, esse é o Peter. Oi, prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Ups. Ah, então você já traz o namoro. Distintivo. Ah, já mostra. Distintivo pra intimidar. Quem não gosta? Desculpe. Não, eu ia falar, ele já, já entra mostrando distintivo. Eu vi em algum lugar, alguma história. Não do Aranha aqui. Tem também um cara que é policial. Rapaz vai tentar namorar com a filha dele. Ele chama o cara pra conversar e começa a montar a arma, limpar a arma assim, na frente do moleque. Aí, ops. Nasceu aí uma colmeia de abelha. No lugar do braço. Que abelha? Né? Abelha? Ô, oh, falou, gente. Então, quando o Aranha enfrentar o enxame, o Eric vai sofrer. É um pouco nojento. Pouco. Bem que a nojenticidade é a última coisa que ele nota. Não, o braço. Pois é. Quem é o Kurt? Mas também, né? Ele está aí? Infelizmente não, doutor. Ele está indo de carro ao hospital dos veículos. Justificável aí. Não, ele não pode, Emma. Você tem que impedi-lo, ele... Ah, eu tentaria, mas eu nunca consigo falar com ele quando está na ponte. Pedirei para o Dr. Rata retornar a ligação assim que possível. O Pi já ia testar lá nos voluntários, que não são voluntários. Quero ir para a Avenida Holt, do outro lado do rio. Eu estou com pressa. Ele consegue até ficar preocupado agora, né? Que colocar a mão na... na aí a gente vê que o Tobey Maguire... Não, não é nesse aí, não. Já já eu cortei. Participação especial do... Como é que é? Do Chris Rock, não? Qual que é o nome dele? Chris Tucker. Isso. Oh, man, você... E aí, os efeitos colaterais da fórmula já começam a agir nele, né? Peter, muita habilidade pra comer peixe. Meu Deus, aguentem, irmãos. Filme bobo, feio e cara de mingau. É... Normalmente você observa, quando você não sabe comer alguma coisa, você observa o que o pessoal outros, tá, né? Fazendo. O que o povo tá vai fazendo. Replicando. E aí surge a conversa sobre o Homem-Aranha, né? O Capitão Stacy totalmente contra. E o Peter, por acaso, é a favor, né? E aí rola uma discussão. Olha lá, tá fazendo trabalho que aquele babaca dos policiais não faz. Ops. O ladrão de carros estava nos levando até as pessoas que comandam. É complicado. Era uma operação de 6 meses. Chamamos de. Significa estratégia? Eu tô reagindo às falas aqui. É, foi pesado. Foi pesado. Não, não é pesado. É músculo. Tá bom, tá bom. Você sabe o que significa estratégia? Você deve ter ouvido falar na escola. Ai, meu Deus do céu. Estratégia do grego estratégia. Você falou muito rápido, Magali. Tem que ser estratégia do grego. Estratégia. Não lembro. Aí o Capitão Stacy não é um velho tarado, mas é tarado. O que não falta aí é filho. Protege inocentes de criminosos. Eu luto pela lei e pela ordem, filho. Por isso que eu luto. Eu uso um distintivo. Esse cara usa uma máscara como um, sei lá, como um fora da lei. Ele caça um monte de criminosos que parecem todos iguais, como se estivesse atrás de uma vingança pessoal, mas ele não. Cena tensa. Pessoas inocentes, né? Senhor Parker. Vamos lá pra fora, Peter. Pai, temos que conversar. Também acho. Obrigado por me receber. Mas fala uma discussão. Mas aí ele percebe mais ou menos o que o cara faz. É amarrar pessoal. E? Amarrar pessoal nas árvores. Nos postes. Que clima, hein? Desculpa. Teve uma hora que eu achei que ele fosse me prender. Não, eu não ia deixar ele prender você. O que aconteceu com o seu rosto? Tenho que contar uma coisa. Ah. Tá bem. Olha. O Peter tá conversando com a Gwen aí num lugar reservado, né? Uhum. Eu também. O cara... Ele... Eu fui mordido. Aí ela responde aí, né? Eu também. Eu também. É, acho que nós estamos falando da mesma coisa, né? É, com certeza. Eu não vou falar, eu vou falar sobre mim, tá? Ok. Eu queria poder. Não dá, é difícil falar. Fala de uma vez. Não dá. Fala. Eu acho que ele tem distúrbio de personalidade, hein? Um pouquinho, né? Ei, ei. Então ele tá querendo contar pra ela, né, que era o Homem-Aranha. Mas ele não sabe como, ele não quer falar. Eu tô lembrando aqui. Eu ia falar, mas. Aí ela vai se afastar e ele. Vem pra cá. E puxa ela com a teia. Aí ela, ai meu Deus. Meu Deus, você é o justiceiro. Não o justiceiro. Então, vamos começar a contar. Um, já sabe a identidade. Aí foi o único que ele contou, né? É, foi rápido, né, cara? Ah, mas nos quadrinhos, muitas vezes ele chegou, igual na época da Beth, muitas vezes ele falou, eu vou contar, só que aí o irmão dela morreu. É, mas mesmo assim também, é, tem a interpretação diferente do filme, ele é um adolescente, tá meio que movido aí pelos... ele ainda tá... ultra-hormônios, aí ele ainda né? tá movido pelos hormônios. O sentido de aranha dele dispare pra quem tá assistindo tem um efeito sonoro, né? Exatamente. E o que vai se repetir em alguns outros momentos, né, do filme. É, então assim, apesar de eu não gostar tanto, é justificável aí o... a reação dela. Ah, é justificável aí ele ter contado a identidade, né? Exatamente. O taxista tá em choque. Vamos pra ponte, pra cena da ponte. Não a cena da ponte. Outra cena da ponte. Aí o... a gente vê que o cara que matou o tio Ben lá na trilogia do Remy se regenerou. Virou taxista aí, ó. Virou motorista. Eu falei isso. Opa, porque eu acho que tem uma coisa errada. O ator é o mesmo. Ah, eu imaginei. Mas eu fiquei olhando o rosto dele aqui na hora que você falou, eu tô assim, cara, eu conheço esse cara. Quer dizer, o cara que matou o tio Ben, não, porque lá foi o Homem-Aranha. O retcon. É, verdade. Uma lagartixa gigante ali. E o cara tentou sair do carro pelo lado errado, né? Ele quis quebrar o vidro pro lado que tem água, né? Ele tá acostumado já com a água. Eu ia falar igual no Planeta dos Macacos, a origem lá que mostra. O outro vai jogar. O macaco joga o carro, o helicóptero, na verdade. Por que eu tô comentando esse filme? Essa cena do banco rasgando é legal, que, tipo assim, obviamente que a garra foi feita em CG, mas tem tipo umas cordinhas que puxam o pano do banco, né? Que faz o efeito dele rasgando. E os carros também sendo jogados pra cima é tipo um... É, tem um... É como se fosse uma explosãozinha embaixo do carro que joga o carro pra cima. Uma alavanquinha aqui, você... Essa cena é legal. É um cilindro, essa né? Essa cena é legal pra mostrar a volta... A transformação do personagem, mas vai dar origem a... Via parte do filme. Eu sou um cara normal. Tá? É... A consequência dela vira a pior parte do filme, né? Mas. Legal. Ah, mas é uma cena legal, vai. Sim. Jack. Né, essa daqui é. ele revela a identidade pela segunda vez, mas é pro menininho, né? E é pra uma boa causa, tá justificado. Não, meu nome é dois. Um vagão no metrô inteiro, viu? O rosto dele. É. Verdade. Aí a gente tem premonição. Tá legal. A gente vê a gasolina aí. Devagarzinho. Jack, sobe agora! O sangue tá na cabeça do cara mesmo, né? Você vê que o Andrew tá aí chato. Anda, vai, deixa ela. Essa cena é legal. Muito bem, isso aí, amigo, isso aí. Tá, agora sobe. Anda, Jack! Mentiroso, mas não é lá, né? É. Criança. Não é o que fala a metáfora de que você usa. O amuleto da sorte? Né? É, não, a metáfora que se você tá usando uma máscara, você se sente incógnito, mais corajoso pra fazer. Por que existe tanto troll na internet? Apesar de eu tô falando isso, mas tô zoando, né? Obviamente. Tá, eu sei. Jack, meu filho. Você está bem? Olha só, eu posso usar meus poderes para salvar as pessoas pois ao invés de. O pessoal reclamou que é falha de roteiro, que no começo ele tava querendo vingar o tio dele, não sei o que. Aí, do nada, ele esquece esse negócio na metade do filme. Esse daí é o ponto de virada do personagem. Turning point. como a gente comentou lá na morte da Gwen. Triste. A gente comentou anteontem no Tweep View Classic. Olha, nessa cena aí que é a transformação. Tanto que ele vai falar mais pra frente pra Gwen que aquelas pessoas da ponte teriam morrido se não fosse por mim, se eu não estivesse lá. Dá pra me fazer coisa melhor com esse poder do que ficar caçando um cara com tatuagem. Aí o lagarto falando, estou derretendo. Apresentando a bruxa lá do... Pô, essa... O esgoto de Nova York tem água mais limpa que a daquele caso. Não é? Pois é, né? Mas também, né? Você mora aí na Zona Leste, pois, né? É. Será que ele vai encontrar com as tartarugas ninjas aí? Por favor, escutem. Aproximadamente às 9 horas. Os tartaruga ninja gigante. Ele andava no esgoto, no escuro, e ouvia ao longe, né? Cauabanga! Cadê a Nora Winters e o Phil aí, hein? E o Phil Urich? São os dois repórteres que cobrem as notícias, né? Aliás, falando em repórter, uma coisa que tá sendo legal antes desse segundo filme são aqueles sites, o site do Clarim Diário que tem na internet, que vai lançando esporadicamente notícias, fazendo ligações entre esse filme e o segundo. E eles são sempre Esse é o momento. Eles são sempre assinados por repórteres clássicos do Aranha. Tem o Ben, o Urich já apareceu. Apareceu a Joy Mercado. A cena anterior que apareceu ele vendo a reportagem saindo, acho que foi o momento que a Tia May começou a perceber, a ligar os pontos. Ela faz a cara de tipo, entendi. Né? Captei a vossa mensagem. Digníssimo. E vai ter outros momentos também, né? Tem uma cena que mostrou, acho que num trailer, que é nesse momento aí que eles estão conversando, que a bola vem na direção e o Peter pega. Mostra, né? vai aparecer aí também. O que não, não mostra então ele devolvendo a bola e entortando a. Não, mostra. O garfo gigante, né? Aí mostra também. Eu tenho que ir atrás dessa coisa. Mostra. Ué, viu? Fica vendo. Eu estou vendo. Ainda estou vendo. Não parem, ó. Não pisca. Don't blink. Eu don't even blink. Não entendo em italiano. Nunca pisco. Você beija. Nossa, Deus. Oh. Foi longe. Aí que vai dar mais um beijo nela. E aí o azar do Peter entra em ação. Azar dos Parker pega a Gwen, a Mary Jane, a Gata Negra. Que azar. Olha lá, não, mas olha o azar dele entrando em ação. Mostra. Caramba, eu cismei que tinha alguma coisa. Não, o que não mostra, acontecer. Não, o que não mostra, eu lembrei agora. É o treinador chamando ele pra. Ô, oh, você tem um bom arremesso, não quer jogar com a gente, não? Ele, não sou bom com arremesso. Alguma coisa. Ah, tá. Aí a gente vê a origem de um outro vilão da aranha. O pessoal passou batido. Já já. Passou. Já já. O quê? Ah, tá. Já já. Já já. Já já. Já já, Binks? Já já. Não, pelo amor de Deus, não. Já já, Binks, não. Não, não é tão já já, tem essa parte. Bom, então, mas aí era um outro. Se quiser, pode ir falando já. Aí era um outro momento que eu achava que, tipo, meu, não tem ninguém nesse lugar, mas aí ele explica que ele deu folga pra todo mundo. Já já. Já já. Aliás, não lembro nem mais se é nessa cena. Então para com já já. Mas é já já. Bom, aí parece que o Dr. Cut Cornos também fica. Acha estranho, né? Que ele tá com interesse súbito por répteis, né? O que o senhor sabe sobre ela, já viu? Ele fala que é pra um trabalho de escola. E aparentemente o Dr. Kurt acredita, mas ele fala, ele dá umas indiretas, uma foto, né, que... do Thor ali no fundo. Na hora que o Thor chegou Novo você México tá dele. O Dr. Curtis tava lá. Agora, se me dá licença, eu terei que pedir que você se retire. Pescocinho bonito. Ele curtiu a foto. Nossa. Já, tem o planetinho do Senhor Kaiô ali do Dragon Ball Z. Já, Magali? Já. É agora. A origem de outro vilão do Aranha. Já. Meu Deus do céu. Já. Wonderful thing. Olha agora, pô. Cansei de falar já. É agora. Já. Prefeito, eu posso garantir, o Ratos. O Ratos. Ou o Ratos ou o Mestre Splinter que vocês estão falando. Caraca, se for o Mestre Splinter, ele se regenerou depois, né? Porque... Pois é, ele foi... Nossa, eu tava aqui curioso pra saber do que vocês estavam falando já. É... Então... ele se regenerou, né? Ele foi transformado, não é pelo Oz. Pelo... Qual que é o nome dela? Não é pelo Uzi, é pelo Osborn. É pelo Norman Osborn. Nossa senhora. Bom, ele tenta avisar o Capitão Stacy, né? Do lagarto. Ah, quem se pensa que eu sou o prefeito de Tóquio? Essa piada achei muito boa. Existe um lagarto gigante na cidade, né? Fantasiado de dinossauro não é o Barney, seu idiota. Esse homem trabalhou a vida inteira com cruzamento de amostras de testes. Ele perdeu um braço e estava tentando fazê-lo crescer de novo. Mas tem alguma coisa errada com a equação. É a piada. Ele formou um lagarto completo. Ele tá com um DNA de lagarto. Ele é perigoso e tá tramando alguma coisa terrível. Eu sei. Por falar em prefeito de Tóquio, eu tô querendo ver o filme do Godzilla novo aí. Tirando o filme da Marvel, é o que eu mais quero ver. Você vai voltar a se divertir com os cidadãos de Tóquio. E eu vou voltar. É sério, o Peter não pensou que seria impossível de uma pessoa acreditar nele. Você vê que tem uma hora que ele fala... Ele virou um lagarto gigante e ele faz uma cara de... Putz, esse menino tá drogado. Quando eu tava pensando, parecia tão bom. A gente vê, ó, com a cena lá do... Como é que chama o peixe lá? Branzino? Branzino. É. A cena do peixe lá, ele discutindo com o capitão dentro da própria casa, aí prova que é fiel aos quadrinhos, que o Peter não é muito inteligente, né? Mas de qualquer forma, né? O Stacy aí, ele... Ah, bom, vai lá, vamos... Pesquisa aí sobre o Kurt. A loja lá... Nova York é a cidade dos répteis. Bom, o Peter acha estranho, né? Que tem um bando de lagarto indo pro esgoto, né? Que não é uma coisa muito comum. A referência, Fladdiar, é. Taxa de aglutinação bastante aumentada. Aumento notório da resposta. Força e elasticidade muscular. Depois daquela cena da ponte, tirando as cenas excluídas, O Urata não aparece tirando mais. Tirando a cena, né? Da ponte. Depois da cena da ponte, tirando as cenas excluídas, tudo tá no filme. Mas sim, o Rata não aparece. Só aparece o Ratos. Por isso que eu achei interessante aquela parte quando o blog do Clarim falou que o Rata tinha sido encontrado morto e tal. Eu gostei desse negócio que ele faz aí de ficar sentindo a vibração da teia. No jogo é você legal. Faz isso bastante. Pra ver a direção que você tem que ir. É verdade. A cena do Urata lá, eu não sei se ela é... Eu acho que ela é depois disso, né? Uhum. É, eu acho que foi, é que quando ele vai buscar depois. Eu vou... É depois da cena da escola lá. É isso, justamente. Aí já mostra ele instalando a câmera pra tirar foto, né? Pra obter prova do que o lagarto é real, né? Pro Capitão Stacy. E acho que também já é uma referência de como ele tira foto nos quadrinhos, né? Eu vou ter que fazer a referência. Você sabe que se eu cortar você falando pra mostrar que o lagarto é real, essa frase ficou estranha. Aí ele tira a foto pra mostrar pro Capitão Stacy. Gente, vamos usar essa depois. Mas o que eu ia comentar da cena do Urata lá é que ele vai no esgoto e encontra o Kurt, né? E quando o Kurt vira tipo lagarto, ele mata o Urata, né? Era um garoto que, como ele, amava os Beatles e os Rolling Stones. Aí. Nossa senhora. Bom, aí um monte de. Pokémon. O Pokémon mais citado dos tempos. Bom, aí um monte de lagartinho e camaleão aparece. E camaleão, outro vilão. E o lagartão aparece. Outro vilão da aranha? Tá cheio de vilão. Um monte de vilão não funciona. Homem-Aranha 3, mimimi. E tem o primeiro encontro. Caramba, a unha cresce mesmo, hein? Eu acho que isso doeu, hein? Será? Sei, suspeito. É, foi no peito mesmo. Nossa. E aí imagina que bacana. Aquela cena. Com o peito todo quando rasgado. Quando vê que ele encontra o lagarto. Quando vê que ele encontra o lagarto. Acho que tá no contrato que eles têm que lutar embaixo da. Na primeira vez. Aliás, uma coisa que a gente não comentou ainda, eu esqueci de fazer meu mimimi. Tem ludo. É que caramba, como é que pode? Onde já se viu o lagarto inteligente? É, tem um pessoal do. Como é que você fala? O site do Ovo? Que falou que. Um absurdo! O lagarto nunca tentou fazer nada igual ele faz nesse filme, né? Sempre foi um vilão muito burro, que só queria ficar essa um maluco. Essa cara chatada, como é que pode? Pois é. Ah, é, um detalhe, isso aí eu ia comentar, do lagarto, que eu prefiro aquele lagarto assim, que a gente conhece hoje, claro. Né? Mas deram uma explicação pra usar isso aí, porque falaram que, como eles queriam com uma coisa mais, vamos dizer assim, real, estou fazendo aspas entre os dedos, com os dedos, não entre os dedos, que o lagarto falar com aquela mandíbula que ele teria não ia ficar muito bom. É, mas assim, de qualquer forma, a gente tá acostumado com essa outra imagem do lagarto, mas a clássica é essa daí do filme, né? Que é a cara. A primeira aparição normal, dele, ele uma cara mais humana. Cara chatada. Essa cena é muito boa, né? Foi mal, pai. Foge, Capitão Stacy. Eu não posso, beber isso agora, porque eu. Acho que é fria. Eu tô fazendo. Cara do Peter zoando ela. Tudo bem. Eu fico chorando. Eu sei. É horrível. Nem vai querer saber. Eu vi, minha. É muito ruim. Entendi. Valeu, pai. Tudo bem. Aí foge, Capitão Stacy, que é frio. Ela tá naqueles dias. Pai. Pode. Pois é, né, cara? Ele sai. Se falar alguma coisa errada. Calma, garoto Papa Mosca. Do que você me chamou? Eu tô todo machucado, dolorido, mas eu posso beijar, né? Ah, tá doendo aqui. E aqui também. E mais um pouquinho aqui. Eu sei como é isso. Isso o quê? Todos os dias, desde que eu consigo lembrar. Aguenta aí cuidando do Peter, aguenta, né, do experimento? Aguenta. Aguenta, coração. Cuidando de uma forma um pouco romântica, né? É, alguma coisa de romantismo tinha que ter. Não podia tirar tudo, né, Magari? Não. Eles estão comentando dos pais aí, né? O Peter falando que perdeu o pai dele e ela falando que preocupa com o pai dela. Aí nessa parte que eu comecei a chorar no cinema. Ele fala, eu tenho que ir atrás dele. É minha responsabilidade. Eu criei. Quando que você imaginar o Peter lá do outro fazer isso? Hahaha. É isso acho, daí. Acho que foi aí que o filme me ganhou de vez. Essa frasezinha. É na trilogia anterior. Ah, pra que eu vou atrás dela? Dele se ela não te sequestrou. Olha lá, responsabilidade. Tão triste. É, ele tem um senso de responsabilidade maior. Aliás, no primeiro filme ele ainda tinha, tanto que terminou o filme com ele falando. Mas aí no segundo filme, dane-se, é o cara Mary Jane. Preocupa não que esse filme termina com ele falando e ele volta com ela. Aí vou lá. Mas ele volta aí nesse filme mesmo. É. Só um minutinho, pode ser? Sim. Não. Sim. Sim. Não. Quer dizer então que nesse ele voltou mais rápido do que no outro. Ah, nesse ele nem falou. Nesse ele ficou com ela, mas não abandonou a responsabilidade como o outro Bokobi fez. Bokobi. Bokobi. Então eles dão um passeio pela cidade? Bem bacana. Aquela torre que apareceu ali no fundo é onde tem uma cena excluída deles fazendo tipo um piquenique. Isso. Cortaram, tá vendo? Ah, é verdade. Cortaram a parte de romantismo. E aí os magarempira nessa. Oh, o Connor tá maluco. Loucaço. E ele fica ouvindo umas vozes igual o Duende Verde no primeiro filme, né? Uhum, dele mesmo, né? Esse pessoal que tem dupla, tripla personalidade é tudo maluco. É verdade, né? Não é? Principalmente se as outras personalidades tiverem até de sexo diferente. Pois é, esse é o maior problema. Oi, riso mais sem graça. Ele deu uma rabata na câmera, você viu? E aí ele tá indo atrás do Peter, né? Nessa parte também teve uma cena excluída, né? Uma das cenas. Nessa cena ia ter duas meninas no banheiro, quando ele entrasse aí. Ah, aí ele encara aí. Resolveram tirar. Era que eu ia comentar mais cedo. Que nessa cena, a primeira imagem que liberaram do lagarto, ele tinha um focinho. Como vocês estavam chorando mais cedo. Que chorando? Eu só falei que prefiro. Então, é só pra... Eu não falei, não, tinha que ter. Eu falei que prefiro. Então, é só sacaneando, mas nessa cena que ele sai da privada, ele olha pras meninas, ele tem o focinho. A gente até chegou a colocar a imagem no post do Tripcast. Na cena excluída que tem no disco, aparece ele encarando ela, só que não tem, né? Ele tá tipo com a língua pra fora e tal. É que não tá com os efeitos terminados, né, em algumas. É. Tanto que você vê metade do rosto do ator. Isso, justamente. Isso. Aí o Peter provando que ele se troca quase tão rápido quanto o Super-Homem, né? E o lagarto provando que é inteligente, a ponto de fazer uma bomba super rápido. Uma bamba não, né? Labamba. Nossa, o lagarto inteligente, como é que pode? Que absurdo. Boing. Caramba, a gente tá sincronizado mesmo. Você bom. Fez o efeito na hora que a teia pegou aqui. Não, e isso porque tem o delay da conexão. Eu gostei disso, gostei desse movimento do aranha. Ele ataca igual um aranha mesmo. Ah, não, eu tô achando muito falso. Só tem CG nessa parte aí é CG. É meio difícil colocar dublê pra fazer. Também, né? Também, né? Vamos combinar, né? Nossa, ele cria. Dá uma arma, né? Pro. Ops! Mas essa cena é legal pra caramba, a luta. Ah, a não, forma dos dois. Com certeza. O aranha luta igual um aranha. Ó, o Soldado Invernal de novo. Nossa, isso deve doer. Ai, caramba. Uou. Que nojento. E aí? Regeneração ultra rápida, né? Ah, é. Ok, uma cadeira, um troféu é o melhor. Ah, mas é o que ela tinha a mão, né? Poxa vida, ela queria ajudar. Ela tava roubando um troféu, essa né? Parte ela aí, tinha... O movimento do aranha andando pelo corpo dele. Eu achei legal pra caramba quando eu vi. E E prende igual uma aranha mesmo. Igual uma aranha faz. Essa parte é ótima. Né? O quê? Eu vou te jogar pela janela. O quê? Fum! Não se preocupa, eu te seguro com a T. Isso não pode dar errado. Isso nunca vai dar errado, né? Rapaz. Cadê o lagartinho mal? Ah, cena do stand. A melhor do stand. Ah, é muito boa. É muito legal mesmo a cena. Não, tem uma, ó, a cadeira, ó, a mesa, aliás. Muito bom. É legal que você vê, você ouve a cena pelo som do foninho, uhum, né? Vamos tirar a máscara e sair correndo pela escola. Ah, tá vazia. Não, né? Ah, mas não. É, vamos acreditar que tá vazia, não, né? Não tem chance. Por que, né, não? De pensamento ter positivo. Por aí. Tem uma outra cena excluída, né? Que nessa parte seria diferente, né? Ele encontraria o Dr. Kurt Connors como o doutor mesmo, né? Não. Oh, meu Deus, me salva, socorro, Peter. Uhum. E eu acho que isso fez falta essas cenas. E isso iria mudar essa parte também. Oi, quer ver que vai aparecer agora? Bom, ele vai, né, atrás do. Ele segue o lagarto pelo esgoto, né? Escuta, eu preciso que você vá até o Oscorp. Eu preciso que acesse os arquivos de cruzamento de espécies. É um soro azul. Arquivo 1, 2, 3, 8, 9. Tá bom. Nossa, a imagem da cena do lagarto que eu falei. Só pra. Então aí no. Tá no post aí a cena. Na cena cortada, o Dr. Connors ia tá aí, né? Quando ele tá chegando. E aí é aquela cena que o Magaren falou, que também no final aparece o Dr. Rata, né? Mas. Ali. Que aí não aparece ele mais. Mata o Pi. Né? Aí tem uma lagartixa achando que é a tela touchscreen. Propaganda! Essas cenas excluídas do Connors, elas fizeram falta no filme porque fica tipo assim, ele é um doutor, ok, ele fez por causa do problema dele e tudo mais, só que tirou um pouco do lado humano, né? Depois que ele virou o lagarto, acabou, ele é o lagarto até o final, uhum, né? E as cenas eram justamente ele se lamentando, ele tentando. Ah não, o que eu tô fazendo? Oscorp. O Peter repara que ele mandou a Gwen pra morte, né? É, porque ele percebe que o lagarto vai usar aquela máquina que tem o nome de Ganali, né? Pra distribuir. Isso. Querer fazer um monte de lagarto por aí. Lagartão Ganali. E ele com o jaleco é legal pra caramba, né? Lembra os quadrinhos? É uma referência aos quadrinhos. Apesar que o jaleco, em teoria, tinha ficado preso lá no banheiro, né? Do cano do banheiro, mas... Ele tinha outro. Tinha outro e rasgou outro, né? Por que não? Bom, aí o lagarto é alvejado pelo pessoal da SWAT. E morreu, acabou o filme. E acabou o filme. Então, gente, o que vocês acharam do... Tá fingindo de morto. Pra que chegar perto assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, ele tá curando? Nossa, que legal. Ele joga uma bomba do End neles. Não, não é porque não, não dá o gritinho, mano. A gente não comentou, mas o povo tá vendo o filme aí, né? Que ridículo. Ele tentando fazer um exército de lagarto com os humanos. Então a gente não comentou, mas o objetivo dele tá sendo esse, né? Os lagartos são mais fortes e tudo mais, e ele quer que todos sejam como ele, né? Superiores, não pode usar essa palavra não, né? Mas... Ah, pode sim. O objetivo dele é a conquista? Aí o Homem-Aranha joga uma tampa de bueiro tentando acertar alguém e erra. Não, o do filme não é assim, é só o do esquadrinho. O lagarto liberou um agente biológico. Todos os pontos para impedi-lo falharam e agora ele está se encaminhando para o norte pela 7ª Avenida. Uma coisa que eu senti falta, podiam ter explorado bem, era. Oi, onde você tá? O lagarto. Esses lagartestes aí. Eu tô fazendo antídoto. Não, o Connors. Gente, como é que aguenta reconhecer a voz do Peter? Tá de máscara. Essas lagartete aí que ele forma, podia ter tido uma cenazinha de luta rápida entre ele e o Aranha. Sabe? É verdade. Pois é, eu também achei estranho que ficou, né? E nem aparece tipo eles atacando ninguém, né? Não, eles ficaram se transformando e começaram a passar mal. Fica tudo subentendido, mas... Tipo, a hora que ele lança a cura lá e tudo mais, os caras voltam ao normal. Só que não mostra, né? É. Não mostra nada. Basta ele sofrendo, não virando lagarto mesmo. Ele está indo pro sul. É. Cenise, primeira pessoa aí. Behor Zed. Esposa. Renda-se agora ou iremos atirar. Eu tô comentando um pouco porque eu tô um pouco cansado com a mudança que eu tô fazendo. E com isso eu acabo de datar o povo descobre quando que eu tô gravando isso, né? E quanto tempo antecipado. Ó o Alex, tá não. Aí ele começou a se acostumar com a eletricidade, pá. Enfrentar pra... Justamente. Nossa, ainda bem que eu não tenho um vilão que usa eletricidade, né? Um inimigo. Tem um lagarto gigante, não tem problema, vamos prender o Homem-Aranha. Claro, é mais importante. Não é uma ameaça maior. E deve ser mais fácil. Pera aí, tem um lagarto gigante e um cara vestido de aranha. Com a fantasia ridícula. Vamos pegar o cara. Só, né, por ver das dúvidas, vamos pegar o... Acho que ninguém mais descobre a identidade do Peter nesse filme, não. É. Ainda bem que na trilogia ninguém descobre, né? Eu tô reclamando, não, só comentando. Aí pelo menos alguém tirou a máscara, não foi ele que... Olha, doutor, olha só eu, o Peter. Olha, tem um monte de gente. Aliás, tem um monte de gente na fé no dia do Homem-Aranha comemorando lá embaixo. Deixa eu ficar aqui na frente, em cima do prédio, sem máscara, olhando pra eles. As mãos atrás da cabeça. Jogou teia em todo mundo. Deixa eu jogar minha teia pra fora do trem, porque atrapalhou um pouco o rosto, mas. No final da cena os caras vão pegar de volta. Eu, Peter. Se revela não, né? Ele poderia ter impedido assim. O capitão de ver assim. A cara. É, mas ele. É, não, mas ele faz propósito e ele quer a confiança dele pra deixar ele ir, né? Salvar a Gwen. Não fala. Exatamente. Se revela numa cena que envolve ele e o capitão. Poxa, pensei que a gente não ia citar esse lado do capitão. Propaganda do Starbucks lá no fundo, alguém mais viu? Ai meu Deus, um tiro! Eu não posso dar por causa. Eu acho que essa mancha de sangue eles vão usar no segundo filme pra fazer clones. Exatamente, a saga do clone. Ou então, eu acho que daí pra frente não tem mais nada, nenhuma cena ruim no filme, não, né? Na verdade, a única cena que eu realmente acho ruim tá aí pra frente. O restante, ok, né? Eu acho que realmente poderiam ter feito de uma outra forma, mas eu não achei tão ruim a cena. Acho que eles queriam mostrar que algumas pessoas apoiavam, né? Apoiam o Homem-Aranha, né? É, apoiam um cara completamente desconhecido. Ah, mas pro cara que tava comandando lá os negócios, que todo mundo devia favor pra ele, não. É, um negócio é esse, né? O cara é extremamente ainda bem influente. Que cheio de contatos. Se ele não fosse influente, os caras iam só fazer o quê? Jogar lixo no vilão? Como fizeram no primeiro Aranha lá. Porque a cena foi a mesma. Olha, aliás, nessa parte a trilha sonora achei bem legal. Que eles tiraram a trilha, né? Fizeram só colocar uns barulhinhos de suspense, né? Achei bem, bem interessante. Achei legal que tem uma entrevista da Emma, não lembro se é no, nos extras ou algum lugar que eu li, que ela fala que pra ela ficar com essa cara de medo do Dr. Connors, o ator ficou fazendo, ficou usando palavras pornográficas, falando coisas pra ela ficar com medo. Ah, é? Olha só. Então ela tem medo de sexo aí? Talvez. Com um lagarto gigante, quem sabe? Ah, é, provavelmente. Quem não tem, né? Antídoto pronto. Aí ela foi lá pra fazer o antídoto, isso, né? Isso, e aí ficou pronto agora. Nossa, muito longe. Oh, meu Deus, como eu vou chegar naquela torre? Acabaram as esperanças. Estou com a perna machucada, não consigo nem mexer direito. Departamento de Polícia de Nova York ordenou. E a tia May pensando: meu Deus, meu filho, meu sobrinho é o Homem-Aranha, como é que ele vai fazer? Minha perna está doendo tanto que eu não consigo jogar a teia com os dois braços. A gente já começou a comentar a cena antes dela acontecer, né? Já, mas assim, tudo leva. É, o que ela significa é interessante, né? Eu achei a execução dela um pouco falha, mas... feito de uma outra forma. Ah, podia ter... É o que ela... Quer ajudar o Peter, o Aranha, aí chegar até as costas. Mesmo porque já a gente vai ver um negócio que... Que a teia dele tem... poderes de cura. Analgésico. Ele joga um pouquinho e já sai pulando feito um doido. É, mas assim, você até comentou da cena do lixo lá. Eu acho que ela faz um pouco mais de sentido, sabe? O Homem-Aranha já é conhecido, já tem gente que gosta, gente que não gosta. E é só... segundo, né? É, assim, aquela lá eu já achei que ela foi melhor executada. Agora essa daí eu achei elaborada demais, sabe? Pra um cara que não... Bom, enfim, né? Ah, mesmo assim, velho. Você tem, sei lá, 10 grupos... Dá pra o Aranha ir sim, balançando de um prédio pro outro. Não precisava. É, eu acho que daria também. Pra ele soltando teia pra um lado, depois se pro outro. Pra, um lado se dá pra ir reto, dá pra ir voando. Disparando de um lado em zigue-zague. É assim. É, justamente. Realmente é menos esforço ir em linha reta. Isso não é dúvida. Né? Porque. Em zigue-zague dá mais trabalho que em linha reta. Nossa senhora. Põe no Google, Magari. Ó, cena de Matrix, ele vai sair correndo. Bom, aí o... Claro que o faz... Nessa cena... O helicóptero então, nessa mostrando cena, o objetivo. Nessa cena eu achei que ele... A luz era pra mostrar onde ele tava. Eu falei, que ele tá rápido. Eu também. Mas o esquema aí é meio que pra mostrar que... A força do povo... Ajudou ele a se curar, entre aspas, né? E... Tá. Que é isso, hein? Olha, hein? Mas enfim, agora... o que a cena significa é legal. É a mesma coisa, com certeza. Como eu falei da cena do bicho. Agora... Que o cara fala, mexeu com um de nós. Até pelo momento que a Nova York tava passando naquela época. Que as torres não tinham nem acabado de cair ainda direito. Olha, peraí, só eu até vou, a polícia. Vou que isso, impedir o trânsito aqui pra um cara que vai passar voando. É, com certeza é verdade, ele sabia, né? É, era um policial com poderes mediúnicos, provavelmente. É engraçado que o policial faz uma cara, tipo assim, né? Espera aí, pessoal, porque esse cara que tá passando aí é foda, né? Aquele cara que tá passando ali em cima. Ok, tá, né? Eu vou parar o trânsito aqui. Inclusive, eu tô parando o trânsito com o pagamento da dívida, porque eu acabei de dar um tiro na perna dele. Ele vai subir na Torre Stark. Não, quer dizer. E vai derrubar o King Kong de lá. E o seu King Kong? Esse negócio dele. Esse negócio dele fazer o estilingue com a teia, eu achei legal pro caramba. Eu acho que ele puxou muito pouco, mas é válido. Entre no carro, vem. Não, isso pode ter que acontecer. Entre no carro, pode ter, você não tem. Sim, eu entendo. Seu namorado é um homem. Eu entendo, Gwen. Seu namorado é um cara muito legal, muito gente boa. Eu acho ele um gato. Eu morreria por ele. E foi preso. Gente. Verde é mal, azul é bom. Até na Marvel no segundo filme, assim, né? não sempre. É verdade. É que na Marvel, principalmente antigamente, verde e roxo é mal. A maioria dos vilões, então. Mas pra mim é, verde é mal. É a cor do mal. Eu sou corintiano? Adeus. Eu tô pensando aqui, todos os vilões usavam verde e a maioria. Roxo, né? Ah, a maioria. Se não era o Mistério, o Lagarto, o Duende Verde, o Octopus, o Electro, isso. Homem-Areia. Aliás, eu vendo o Aranha se... Hoje eu tava reassistindo o filme do Aranha com o Nicholas Hammond. E agora vendo o Aranha subir na parede, se balançar e sair. Meu Deus, quanta diferença. Nitrogênio líquido pra todo lado. E quebrou os disparadores. Já Elvis. Olha só, fazendo bullying com um garoto, véio. Que sacanagem. Demais, né? Então, aquela cena que tiraram do... dele conversando com Peter, depois que o tio morre, né? Acho que faria mais... Essa cena agora que ele comenta do tio faria mais sentido. É verdade. Bom, e aí o Super Capitão Stacy aparece pra ajudar. É um Terminator, né? Não, Terminator e o Lagarto é o T-9000. É o T-1000. Só faltou o capitão ficar recarregando com um braço só, né? Esse bicho é difícil de matar, hein? Deixa comigo, Peter. Vai. Ah, aquele lagarto tem 7 vidas. Ah, não, isso é gato. É porque ele é um largato. Eu pensei em fazer essa piada, mas deixei a deixa pra vocês. Ei, ferrou. Abraço. Toim. Ei, ah! Já era, filho. Caramba. Finish him. Dun, dun, dun. Powers victory. Heptile. Nossa, Deus. No! Citando o anime que o Eric gosta. Excel Saga? Ó, pulou uma luz azul no céu. É, e ele fica sorrindo, né? E assim nasceu, Alex. Não, e o Jota fica sorrindo ainda, né? É, que ele achava que não tinha dado certo. Aí quando ele viu que... Opa, ferrou. No. Aí o Peter mata lá. Tenta matar o Kurt Connors, né? Joga até, Peter. O pescoço dele ainda tá firme. É bom, se ele tivesse fluído, né? Talvez ele até tivesse tentado salvar. Aí tem a cena que foi usada em todos os trailers. Era isso que eu ia comentar. Os trailers mostram tanto o filme que mostra até uma cena do final. Pois é. Aí depois a gente fala porque o Norman ficou com raiva do Peter. O cara destruiu o prédio do cara. E apesar da burrice dele usar o braço que tá desaparecendo pra carregar o não, Peter. Não, mas ele só percebe agora. Sim, é. Mas eu ia falar que é interessante que justamente o que gerou todo o problema, vamos dizer assim, né? Foi o que salvou o Homem-Aranha no final, né? A virada e tudo mais. Ah, já era. Tchau, mal. Ele dá tchau com a outra. Deu um pouco errado. Ó, a cabeça tá voltando ao normal. O capitão. O capitão que eu matei, o que será que aconteceu com ele? Ele morreu. Escuta. Ele matou até ele morrer disso. Vamos tirar você daqui. E agora, da mesma forma que ele falou nos quadrinhos, ele vai falar aí, né, que pra ele cuidar da Gwen, que ele sabe que ele é o Homem-Aranha. É, como eu falei no cast lá, aí tem sentido ele pedir pro Peter ficar longe, porque ele não conhece o Peter. Os quadrinhos ele já conhecia. É, e ele... Tirando a nossa zoeira, ele já conhecia e gostava do Peter. Bastante. Não na nossa versão. Qual que é a terra... Como é que é o nome da terra? 10, 11, 15 é a terra que a gente criou, Magali? Não lembro mais. É, eu acho que é 10, 11, 15. É o Twip Verso que a gente inventou. Pessoas vão se machucar. Aí tem toda uma linha temporal nele. Tanto que lá ele conhece o Peter, sabe? Ele pede pra ela, ele cuidar da Gwen. Aí como ele não conhece, às vezes que ele se encontrou com o Peter foi pra bater boca. Falou, não, fica longe da minha filha, seu moleque idiota. Aí só faltava o capitão tá com aquelas camisas que tem. Eu tenho uma filha, uma pá e um álibi. Você promete pra mim, Peter? Claro, claro. Ele só balança a cabeça, ele não fala nada. Aí ele tá com, aí, a hora que o capitão... aí ele tá com os dedos cruzados atrás do... O capitão morre e o Peter pensa, babaca. Sacanagem. Coitado, ele tá triste, gente, ó. Bom, mas foram duas mortes, né, no mesmo filme. É. Sim. O povo achou esse filme um pouco denso, né? E tenso também. É porque ele é um pouco mais sombrio, mais... É realista, mais ou menos, né? Ah, realista até onde um cara que tem poderes de aranha pode ser. É, sim, sim. Não tem aquelas viagens. É que, tipo assim, ok, esse cara tem superpoderes. Vamos fazer uma situação realista de como seria a história com um cara com superpoderes, né? O visual dos caras também com superpoderes. Um detalhe aí, né? E aí ele não... É que não dá. Não posso comentar nada do Capitão, que o Eric não viu ainda. Mas tem umas partes lá que eu gostei de... Como eles transportaram coisas do quadrinho pra... Capitão uma pseudo-realidade. É. Mostra aí o policial voltando ao normal. Eu tinha esquecido disso. Nossa, só não mostrou o que aconteceu nesse meio tempo. Justamente. Não deu tempo pra eles virarem monstros e saírem quebrando tudo. Em teoria. Eu não vi o Capitão América enquanto a gente tá gravando, né? Quando esse programa for ao ar, eu já assisti. Ou não. É, ou não, né? Eu já vou ter visto duas vezes. A cara do Peter. Tá tudo bem, tia? Tá tudo bem. Tranquilo, não foi nada, não. E agora, se ela não perceber que ele é o Homem-Aranha, né? Nunca mais, né? Ela sabe. Ela já sabe. Pois é, a tia May não é boba, não. Ah, mas... Quer dizer... Essa aí, não. Então, mas tem uma cena do trailer do... Aí ele trouxe ovo. Do segundo que... Ela tinha pedido lá no começo, no meio do filme. Tem uma cena excluída que faz referência aos ovos também. Eu espero que ele não tenha lutado com esses ovos na mochila. Senão não vai adiantar muito. Ela percebeu. Não tem sentido essa cena aí se ela não souber que ele é o Homem-Aranha. Então, mas tem umas duas cenas do segundo filme que... Do segundo trailer... Opa! Do trailer do segundo filme que é como se ela não soubesse, né? A parte da roupa que ele fala que lavou a bandeira e o... Ah, é verdade. E o que ele tá com a cara toda preta que ele fala que tava limpando a chaminé. Aí ela fala, mas a gente não tem chaminé. Ele, what? ela sabendo, isso não significa que ela contou pra ele que ele sabe. Ah, ela também, sabe. Tem essa. É, sempre existe a interpretação de que ela não sabe que ela tá fazendo aquilo porque ela tá preocupada com ele e tudo mais, né? Mas né? É um momento tenso. Tensão total. Um pouco, né? Porra! Eu não tava lá. Eu não fui porque ele discutiu comigo no jantar. Aí ela fala, todo mundo da escola tava lá e você não foi. Um da escola, todo mundo. Acho que bem mais pesado que reclamar que você não foi na minha peça de teatro. Pouco, né? Pouco mais pesado. É, pesado é verdade. Dois professores apareceram lá. Ah, mas dois professores só? Até o Flash apareceu. É que os outros não gostavam tanto dela, assim. Foi só o professor Warren e um outro. Foi o Warren, devia estar lá. Deve ter abraçado ela. Chora. Longo, né? Um abraço longo. Não chora, e inserindo. E com uma seringa tirando sangue dela, né? Não chora, não. Eu ia falar um pedaço de cabelo, mas tudo bem. Não posso fazer. É, o cabelo faz mais sentido, né? Um pouco mais... É, hoje em dia seria cabelo, mas num filme. No quadrinho era sangue. Não posso. Então, Gwen, eu não posso ficar com você mais. Isso é totalmente minha decisão, pela minha cara e meu sofrimento. Você percebe? Minha decisão. Ele fala, ah, já sei, foi ele, né? Fala. E eu dando spoiler do filme. Calma, devagar, calma. Aí ela vai embora. Aí ela para. E agora? Fala, opa. Ah, foi ele. Com mais um. Tá bom. Ele fez você prometer. Que ficaria longe de mim. O silêncio dele já entrega. Pois é. Meu pai já fez isso com todos os meus antigos namorados. Fica longe dela. Pela segurança dela. Com todos os super-heróis mascarados que eu já levei lá em casa. Pra comer branzino. Todos os 7 ex-namorados dela. Ora, é 6, que é o sexteto sinistro. Olha, quem que consertou a porta? Ah, passou tempo, pô. Foi antes do tio Ben morrer. É verdade. Acho que eles iam deixar um... O cara foi morto por um ladrão, os caras vão deixar a porta sem vidro, né? Verdade, porque o vidro protege muito mais, né? Do que a porta melhor sem vidro. Melhor do que sem vidro. É verdade. Não sou bom pra ela. Peter Parker. Só vou dizer uma coisa. Peter Parker. Então, isso é um dos momentos que eu... Ela ainda não tava brava. Então. Ela ainda não tava brava porque não falou Benjamin. Aí ele vai terminar de ouvir a mensagem. Propaganda da Sony. Podia ter falado aí a palavra. Por que será? A frase. Por que será que estão falando, estão fazendo propaganda da Sony? Que será? Por que será? Cara, ia ser fenomenal se terminasse o filme com a frase. Ele ouvindo aí. Teria sido muito legal mesmo. Desde que era um garotinho, você passou por tantas coisas mal resolvidas. A gente vê que o Peter... Gostou de tirar foto quando assistiu o filme Janela Indiscreta? Pôster gigante lá no quarto dele. Elas fazem de nós quem somos. E se alguém está destinado à grandeza, é você, filho. Você deve ao mundo seus dons. Ah, ele ganhou um uniforme novo. Ah, não. Uniforme novo? É que no jogo do Aranha, sempre que tem esses aí, você desbloqueia um uniforme novo. Você tira a foto desses símbolos pela cidade. Eu acho que quando eu tava jogando eu desbloqueei um só e... Eu desbloqueei dois. Os outros eu não achei. Aí agora o Flash tá amigão dele, né? Uma referência ao Flash ser fã do Aranha. As garotas adoram aí na versão dublada que vocês ouviram no fundo. Se eu não abaixei o volume... Ele fala as mina pira. Sério? É nossa sério? Senhora. É, você não ouviu dublado? Você não assistiu dublado? Não, nunca vi dublado. Você falou que viu uma vez dublado, uma vez legendado? Ou não? Não. Esse filme não. Eu vi dublado, mas não lembrava disso não. As mina pira. Eu estou aqui pra dizer que ele estava errado. Só existe uma. Quem sou eu? Senhor Parker. Atrasado de novo. Atrasado pra variar. A gente vê que a professora dele é a Glory Grant. Eu ia falar isso. Não faça promessas que não pode manter. Olha direto. É só as melhores. Line, né? Tudo bem, turma, abram seus livros. Vamos começar na página 1. Olha o sorrisinho, maroto. É, olha só. Aí, pra manter a tradição, o filme termina com ele se balançando pela cidade. Eu falei da lente amarela, mas na maior parte do filme, você não repara muito que ela é amarela, né? Não sei se é por causa da parte da noite, as cenas de noite, né? Fica Sim. uma lente mais escura, né? Uhum. Aí... Não erra, não erra, não erra, não erra, não erra, não erra. Ia perder uma perna, né, se ele erra. Sentido de aranha ele olhando pra ponte. Olha. Por que será? Aí tem a roupa amarela do Electro ali no varal, ó. Essa cena de ação no final, em todos os filmes, ela é legal pra caramba. Quase todos, no 3 não tem. Termina ele dançando com a Mary Jane. É, mas é o 3, né? Muito bem. Marca. Terminamos aí o filme do Mark Teteia. Então, o que vocês acharam? Magari? Não, tá pensando em comentar agora ou esperar? Vai ter a cenazinha pós-crédito já já. Ah, é verdade. Mas... Ela é lá no final dos créditos. Não, é aqui. É aqui no... já. É antes de começar a passar as letras. É meio crédito. Quando terminar o... Como estão fazendo agora, depois que termina o elenco, eles passam a cena. Aí de vez em quando tem uma no final. Isso. Como é no filme do Capitão. E o Thor 2 também. É o Thor 2. Mas a cena do Thor 2 no final é inútil. Ah, a do Capitão é demais, né? Útil. Ah, mas é mais útil que a do Thor. Cuidado, hein? Cuidado que eu não vi. Ah, não vou falar. A do Thor você viu. O Thor você viu. É, não. A do Thor é triste. Ah, o Thor é só ele chegando pra beijar a menina lá. É, não, eu acho muita sacanagem, cara. O monstrinho no final também. Ah, é, tem um monstrinho. Eu acho muita sacanagem a cena lá do final ser uma cena bobinha, sabe? Só que é fã de verdade que fica até o final mesmo, né? Dá, aí tem uma cena. Dá algo que é mais pesado pra história em si. É. Aí vem a cena pós. Vamos lá. Meio pós no meio do crédito. Dr. Kurt sendo confinado, né? Aí a gente vê o. Alguém? Que eu comentei. A Gwen não que morreu? Eu comentei. A Gwen? Não. Que eu comentei no cast, é o ator que faz esse é o cara que matou o Brandon Lee. Olha só. Olá, doutor. O cara se teletransportou aí pra dentro. Hello, doctor. É um mistério. Sobre o pai dele. Não. Ah, isso é muito bom. Perguntando se ele contou pro garoto. Ótimo. Deixa o garoto em paz. E acabou. Cena idiota. Podia estar no final dos créditos. Então, o que vocês acharam do filme? Então, como eu já falei um zilhão de vezes, considero que o Homem-Aranha mesmo tem dois filmes, que é o primeiro do Raimi e esse aqui. Gostei dessa nova versão. Os caras souberam balancear, mostrar um pouco do Aranha, do que ele faria. Diferente do Homem-Aranha 2 e 3, que é comédia romântica idiota. Lembrando sempre que é na sua opinião. Foi o que eu falei no começo. Porque eu não quero assistir comédia romântica. Ainda mais num filme do meu herói preferido. Então, mas como é de costume que a gente tá fazendo todo o Trip View, vamos dar uma nota pro filme também. Então, se eu tivesse acabado de sair do cinema, como na vez que eu assisti, que eu saí doido, maluco, me balançando, me pendurando no lugar, quebrando tudo, que eu sou gol. Daria 15, né? É, daria de 0 a 10, daria uns 20. Mas agora que eu já assisti algumas vezes, já vejo que ele tem uns probleminhas aqui. Se o primeiro do Raimi eu dei uma nota 8, esse aí não pode ficar atrás, é 8 também. Os defeitos que ele tem não tira muito dele. Diferente do Homem-Aranha da Mary Jane 1 e 2. E você, Dante? Eu tentando tirar do mudo, não tava conseguindo. Então, eu desde o princípio eu achava que não precisava ter sido feito esse reboot, né, tão cedo, né? Eles poderiam ter esperado mais um pouco, mas como eles precisavam para não devolver os direitos para a Marvel, né? Infelizmente. É. Eu achei que foi um trabalho muito bem executado. A parte visual e dos efeitos, ou do balanceamento dos efeitos do que era usado como dublê e essas coisas, do que era efeito prático e do que era CG, eu acho que ficou bem balanceado. E a história em si eu gostei bastante. Eu achei que eu também achava que talvez não precisasse ter contado a origem dele de novo, mas eu entendo e acho que acredito aquilo que eu falei no começo, né, do motivo pelo qual eles contariam a origem de novo, né? Então, assim, e a história em si eu gostei bastante. Tem suas alterações, né, comparado com os quadrinhos, mas não tem como não mudar algumas coisas. E eu acho que as alterações... O anterior também tem. E acho que de forma as alterações que foram feitas não ferem o personagem de nenhuma forma. Então, eu daria 9 cartuchos de teia pra esse filme. Que isso, hein? Cara. Eu acho que ele tem algumas coisas que realmente atrapalham muito de leve pra mim, então acho que eu não tiraria mais que um ponto, assim, das coisas ruins que tem nele. Que pra mim são poucas. Né? E você, Sr. Eric? Agora vamos abaixar a média. Com o nosso então... amigo fã de romantismo. Não. Então, eu tinha feito um texto, tá até no post aí, né? Sobre todos os pontos positivos, que, na minha opinião, do filme, né? Dos lançadores de teia. Existirem lançadores de teia. O Peter Parker e a Gwen Stacy que ficaram bem pra caramba no filme. O Capitão Stacy aparecer e morrer no filme. Eles colocaram outro inimigo do Homem-Aranha matando ele, mas é bem parecido e tudo mais, né, a ideia. Enfim, vários pontos positivos que eu até comentei enquanto a gente assistia, né. Só que uma coisa que eu tinha comentado na época e que eu considero é que eu acho a história do filme um pouco fraca, sabe? Não gosto muito da história do filme, não. Então, assim, pra não... Eu já falei no Tipcast, já comentei nesse texto aí, pra não entrar muito em detalhe, vou pular pra nota direto. Deixa eu pensar, Homem-Aranha tem o 1, 2 e 3 do Raimi, tava na nota 6 pra esse. Nossa, caiu. Olha a média despencando. Só pra saber, a nota pro Homem-Aranha 1. Nota pro Homem-Aranha 1? Do Raimi. Cara, eu acho que eu dou 9. Pro 2. Ah, caramba, hein? Eu prefiro mais o 2, só que eu acho que eu não dou 10 pra ele, não. Então, dar 10 pra um filme é muito... Vou dar 10 pra ele, vou dar 10 porque é o que eu mais gosto, então tem que ser 10, né? Mas assim, pode ser 9 também, é que ele pode ter alguns pontos positivos e negativos diferente do primeiro pra você, mas que... Não, vai, assim, o 2 é o que eu mais gosto e então vai nota... É igual o desenho do espetáculo Spider-Man, eu não consigo ver os defeitos, né? Espera a gente gravar sobre... Agora, você quer saber do Homem-Aranha 3? E do 3? Então, eu não vou jogar muito embaixo, não, porque ele tem algumas coisas legais, mas ele não passa de 5, não. Não, só pra saber se ele não ia ficar acima desse. Não, o 3 é pior. Esse, apesar de... Tá, vai, eu vou dar nota 7 pra esse daqui. Eu tô pensando que 6 fica muito baixo, mas... É, com certeza. 7 ainda não é... Não é, mas é razoável. É um pouco acima da média. Eu acho que... É porque eu tava contando só a história pra dar a média, né? Então, levando em conta os pontos positivos, 7 aí, mano. Aí. Então, que nota que você deu, Magari? 8? Isso. O Dante deu 9. Positivo. E eu dei 7. Então a gente fica com uma média aí de 8 pro filme. Ficou uma média. A sua nota, levando em conta o Rotten Tomatoes, sua nota tá condizente. Tá com 73. Tá com... Esse filme. Sim. Então, deu uma nota 8 pro filme. Uma nota boa. Certo? Certo. Sim. Então é isso aí. Fechamos por aqui, não? Fechamos. Fechamos. Bom, então, o filme estreia semana que vem, né? Dia 1º. Então, aproveita aí pra rever o primeiro filme. O novo filme estreia dia 1º, né? Aproveita aí pra rever esse filme. Vocês aproveitaram pra rever o filme ouvindo o programa, né? Semana que vem, A gente tem um Tweepcast aí comentando algumas coisas, né? Quem for de São Paulo e quiser, a gente tá marcando pra assistir o segundo filme no dia 3, sábado. As informações do encontro, as coisas, estão tudo aí no post. Exatamente. Quem quiser, aparece aí, vamos ver com a gente. Isso. Role, marcar esse rolezinho aracnídeo também. Bom, então fechamos por aqui. Até mais. Até. Falou.